Então, vamos começar aqui, voltando, campanha Reino do Terror. Vamos fazer um flashback aí. Nossa, tem muito tempo. Quem sou eu? Então é o seguinte, os personagens, vocês têm alguma relação com o professor Lorne Moore? Nossa. Né? Lembra o professor Lorne Moore? Que morreu. E aí vocês foram até a cidade de Ravengro para ver o funeral dele. Então cada um de vocês tem um motivo para ir até lá. Então vamos recordar os motivos. Recordar é viver. Porque recordar o passado da aventura, inclusive o passado dos jogadores, é papel do mestre. Opa! Ah, que bom que é, né? A perseguição, cara. Sacanagem, velho. Então, recordando, a campanha se passa no reino de Stalav, né? Que é um reino que durante muito tempo sofreu sobre o domínio do Tar-Bafon, o Necrotirano, com a igreja dos Necromonges. Ele ficou durante vários séculos no poder. Depois a Cruzada da Luz, que foi uma cruzada que juntou elfos, humanos e anões, conseguiram expulsar ele, né, há mais uns 3 séculos atrás. E o Stalav recuperou. E nos eventos recentes, né, o rei Valislav Ordrante morreu sem deixar herdeiros em 1371. Filhos de sua esposa Taliar Ornante, o seu irmão príncipe Aduard assumiu o trono. Porém, a concubina de Valislav, a Milaera Califaso, deu à luz a Renês Ordrante, filho bastardo de Valislav, o rei morto. O rei atual é o rei Aduard Ordrante III, né? O nome da capital esqueci, cadê? São 12 condados, cada condado é independente um do outro, e a capital chama-se Califas, né? Vocês estão no noroeste do reino de Stalav, na cidade de Ravengro. O condado chama Canterwall, né? Então, beleza. Então, no episódio 1, vocês foram para o enterro, vocês chegaram na cidade, vocês viram as ruínas da prisão, vocês foram no enterro, foram atacados pelos pescadores da cidade, né? E logo em seguida foram para a casa do professor Lorne Moore, onde vocês leram o testamento. E no testamento vocês receberam alguns tomos que vocês devem levar para Lepidstadt, que fica no norte de Stalav. Lepidstadt é uma cidade universitária, tem vários centros de universidade, tem a Universidade Arcana e tudo, que é onde que é a terra onde o Hans Caneca de Pedra tem a sua uma taverninha lá, e onde o nosso amigo October encontrou com o Hans, e eles desceram para o enterro do professor Lorne Moore, que era um grande colecionador de cervejas raras, né? O professor Lorne Moore também era amigo do mestre reverendo, do mestre confessor, o chefe lá da Tulissa, né? E havia uma suspeita que talvez os necromonges e o caminho sussurrante estava voltando. Mandou a Tulissa investigar, conversar com o professor Lorne Moore. Eis que ela chega para conversar com o professor Lorne Moore. Ele estava morto, né? O professor Lorne Moore tinha um aluno de artes arcanas muito promissor, chamado Taeron Moonstone, que apesar de não ter sido convidado para o enterro, ficou sabendo que ele morreu e foi lá para ver se ele arruma. Coincidentemente estava no testamento. Coincidentemente estava no testamento, né? E com isso a Kendra, acho que o nome dela é Kendra, né? A Kendra, ela passou os tomos para vocês entregarem lá, né? Pesadelos, isso. A Val teve pesadelos, né? E esses pesadelos, mais tarde vocês descobriram que esses pesadelos são causados pelos fantasmas que assombram a prisão de Harrowstone. Né? Anotei. Isso, são cinco fantasmas. Cinco, five. Isso. É o padre, maníaco, desolador, flautista e o mestre dos nens. E tem a musiquinha. A musiquinha é: pega uma faca e coça sua garganta, olha o sangue sair da flauta, alimenta os monstros, fugir não adianta, escreve seu nome com as suas entranhas, mata sua mulher com um martelo, coleciona prêmios com esmero. O padre ganador mente ao falar, escute com cuidado, ele vai matar. Ainda bem que a gente joga mais na casa da minha mãe. Cara, imagina. Essa... A gente não joga mais na casa da minha mãe. Essa é a musiquinha das crianças. Essa é a marchinha de carnaval. Marchinha de carnaval das crianças. Os tomos, para lembrar, os tomos estudados, Manual da Ordem Palatina, que é uma ordem de caça-monstros, das quais a Val Helsing foi treinada para virar uma caçadora de monstros. Né? Isso aí, não pode pestanejar. É Supernatural, Monster Hunter. Yes. Né? É, foi que a última vez que a Val sorriu foi quando ela tinha 6 anos de idade, antes dos pais dela serem massacrados pela irmã. A Madeleine, a vampira Madeleine. Né? E Servindo Sua Fome, que é um livro do capeta Cthulhu medonhão de tirar a sanidade, que o Taeron está doido para estudar. Isso, né? já comecei a abrir de vez em quando e ver. O problema é que existe um conflito de interesses, porque o chefe, o mestre druida da Dora, o mestre Awar, ele tinha um bilhete e pediu para que levasse o tomo negro Servindo Sua Fome para a grande árvore dentro da Shadowwood para ele ser destruído, o único lugar que podia ser destruído esse mas tomo. Mas só eu e a Tulissa sabemos disso nesse momento. Ah, é só você e a Tulissa? A gente não contou nada. Ah, exatamente. Todo mundo. Exatamente. Não, mas o Léo sabia. O Léo sabia. Adora que não sabe. Adora que não sabe. Adora que não sabe. Não, todo mundo, os players sabiam, os personagens. A Tulissa reconhece a prisão de Harrowstone, que pesquisou nos livros de Lorimor, como sendo a prisão da cela do sonho da Val. Então, tem uma notícia horrenda: o Zokar Ekarid, o filho dele, o Pevrin, estava morto, todo trucidado. Vocês seguem para a falsa cripta, enfrentaram centopés gigantes e também enfrentaram um ataque de estiges. Aí vocês descobriram que havia um fantasma, um criminoso chamado Flautista, que ele usava uma flauta mágica para invocar os estiges que devorava suas vítimas, né? Então é isso. E na sessão 3... enfrentar o fantasma dele. Na sessão 3, se chegaram a enfrentar o fantasma. Vocês destruíram os monstros, e o fantasma sumiu, mas gargalhando. Então parece que ele ainda não foi destruído. Mas ele estava machucado, ia demorar para aparecer de volta. Exatamente. E aí, eis que vocês vão lá no enterro, né, no funeral do Pavrin Ekarid. Vocês vão lá para a catedral da cidade, onde o Gibbs e os seus comparsas atacam lá na cidade, o pescador lá, ele ataca na cidade. E atacando na cidade, vocês lutam contra o Gibbs e umas caveiras flutuantes. Porque ele ia pôr fogo na cidade, em todo mundo que estava dentro da igreja. Queria matar todo mundo que estava dentro da igreja. Aí a Dora e eu acho que teve uma galera que comungou lá. Não. Que não. Comungou na retenção e teve visões. Foi a Dora, eu acho que o... A Dora que você resolveu cantar o troço. Acho que o Hans, o Olhas October. Isso. O Hans October, certo. O Hans October comungaram e vocês viram que no passado a cidade subiu lá pra prisão, liderada pelo padre Greenborough. Padre do mal. E eles tacaram fogo na prisão, matou todos os prisioneiros, porém mataram também a esposa. A esposa do Warden, do diretor da prisão, e os guardas lá da prisão. Sim. Também, né? Uhum. Deixa eu lembrar aqui. Matou o nome todo mundo. Da mulher. É mulher. Warden, professor. É Val. Como é que ela chama? Kendra Lorimore. Fada Charlatã. Yes. Você já sabe o nome dos prisioneiros medonhos? Sim, flautista de Umarche. O flautista de Umarche, o charlatão. O maníaco do pântano. Isso. Degolator Tabajara. E o Splatterman, é. E o mestre dos nomes. E o mestre dos nomes. O mestre dos nomes, acho que a gente enfrentou aí também, aí na saída do negócio. É. O mestre dos nomes. E a gente matou. Isso. Vesoriana. Vesoriana é o nome da mulher. Vesoriana o quê? Qual é o sobrenome dela? Você acha que vai ter outro Vesoriano? Por que não fez com o meu pai de charlatão no episódio? Acho que pode ter uma chará. O nome dele é Vesoriano. Vesoriano. O nome dela é Vesoriano. Vesoriano do quê? Silva. Halcram. Halcram. Ah. Porque é o. Tem outro sobrenome. Mas, hein? O mestre tem que estar preparado para responder as perguntas. É. O que ela gostava de fazer? Qual que é o hobby dela? Halcram, exatamente. É o ordem do. É Halcram com H ou com E? Halcram. Vai ver? Halcram. Então, beleza. Aí. Tá lá de noite. Uhum. E vocês. Eu odeio, mas eu adoro ao mesmo tempo. Sofreram lá um ataque. Eu só porque é um câncer. Moldering Revenge. E aí, eu acho que vocês foram pra lá pra hospedaria, né? Pode deixar bom. Foi hospedaria pra dormir, que tava todo mundo baleado. A gente quase morreu, o bicho explodiu de fogo no canal, não foi? Isso. Acho que uma coisa vai deixar. É porque a gente conseguiu matar ele. Ah, você foi pra hospedaria da Sariana. A gente matou? Matou. Ele explodiu em fogo, lembra? Eu tava na luta, parado aí. Ah, foi tá. Comprando na igreja, né? É, na igreja. Foi. Vocês foram? E aí tá lá de noite? Como é que é? Eu desmaiei porque eu fui heróico. E te salvei. É verdade. A gente voltou pra estalagem. É isso mesmo, porque ele tava de noite, todo mundo machucado, tudo. Uhum. Então começa lá. Beleza. Então vocês voltaram pra estalagem e lá na estalagem a noite passou, né? Quem tava chovendo bastante. Quem que me matou? O mestre dos nomes. Chovendo bastante, aí no dia seguinte a Soriana tá lá servindo uma refeição para vocês na parte da manhã. Ela vira para vocês: olha, a partir de agora vocês não precisam pagar mais aqui na minha hospedaria. Eu vi que vocês conseguiram salvar muitas pessoas ontem do fogo da igreja. Yes. Né? Então, como agradecimento, vocês podem ficar aqui o tempo que for necessário. Yes. Para acabar com as assombrações. E não é culpa nossa, no final das contas. Não, é tipo assim, não tem esse mestre. Aí salvou um monte de gente lá. Vocês salvaram um monte de gente, né? Eles viram que a gente salvou um monte de gente. E o padre Gimbrough implorou para vocês que vocês seriam a única salvação da cidade. Mas ele falou que ia ajudar, não falou? Ele falou que iria junto com vocês até a prisão de Herodson. Eu não sei porque que vocês salvaram. O que ele tinha resposta? Ele não deixou ele queimar. Então aí vocês estão lá comendo lá o queijo derretido, o pontinho. Tive um sonho estranho, parece que eu fiz um ato heróico. Um sonho de pesadelo que eu tive. Tô meio mal. Eu não lembro nenhum ato heróico. Foi só um sonho. Tô precisando beber minha memória da fraca. Não é nada disso. Quero beber hidromel. Quero beber cerveja. Ela trouxe lá o. A gente tá acordando de manhã, lá. As pessoas estão vendo beber, é isso? Isso. Como assim? Qual o problema? É o hidromel, bebe, entendeu? Uhum. Faz bem. dá energia. Cerveja dá sustância, a gente não vai sair aí pra ir nessa prisão. Tá alimentado, lógico. Eis que chega aquela velha, a velha que toda hora que vocês caem em cima dos tomates dela, ela chega na porta da hospedaria. Eu já me redimi com ela, você não lembra? Eu dei um frango pra ela. Deu uma galinha viva pra ela. Não interessa. Eu me redimi e ela aceitou. Ela chega assim. Nobres aventureiros, amassadores de tomate. Algo horrível aconteceu. De novo. Hoje de manhã, lá no monumento que fizeram aos guardas da prisão, apareceu uma nova letra. Escreveram mais lá em sangue. Já tinha um V. Já tinha um V, agora escreveram um E. Um E e um S. Esse é antigo, então, agora é o S. Letras. Isso, é o Vess. S. Tá. V é S. Ó. Vess. Eu não sei, mas parece que está escrevendo um nome. Eu sinto que se esse nome ficar completo, algo de horrível irá acontecer. Pois eu me lembro da época do Mestre dos Nomes. Quando ele matou muitas pessoas nas vilas das redondezas. Tá vendo? Não, mas acho que matou o mestre dos nomes. Morreu não. Será? É. É, a gente consegue matar os fantasmas. Bem, vou seguir no meu trabalho. Vários estão ajudando a apagar o resto do fogo e a recuperar o que for recuperável na catedral. Vocês irão nos ajudar? Como nobres heróis? E voluntários de sempre? Claro, é claro. Eu acho que era melhor a gente poupar os postos do investigar e tudo. Claro, não quer dizer ir lá na igreja, né? A gente tem outras coisas que podem ser feitas. Minha senhora. Aí ela fala assim: bem que podia ajudar com um pouco de ouro com a gente. Várias pessoas estão morrendo de fome por causa do fogo da catedral. O que tem a ver o fogo na catedral com fome? Tu é passar fome. Minha senhora. É porque as pessoas perdem a fé e não têm vontade mais de trabalhar. Nem de viver. Então esse é um trabalho pro padre. Assim, a gente tem que arrumar um outro padre pra cidade. Ou talvez pra algum tipo de líder religioso. Carismático. Que eu não sei de onde tem. Onde que tem isso? Onde que tem? Padre Greenborough disse que está esperando vocês na entrada da prisão das ruínas de Harrowstone, aquele lugar mal assombrado. Eba, pra lá na mesa que eu vou. Eu vou, mas eu não gosto dele. Eu quero dar uma olhada nas ruínas. Então a Val tá indo na frente? Vamos todo mundo com a Val. Yes. Vocês estão seguindo, andando na rua, as pessoas olham pra você com um ar assim, uma mistura de gratidão, apreensão, medo e desconfiança. Nossa. Tudo isso no único olhar. Complexo. Você vê no olhar assim. Essa confusão de emoções. E a cada pessoa que olha pra vocês, você vê que elas vão tendo flashbacks. Da época da prisão, que a prisão estava ativa na cidade. Você vê que a pessoa tem um flashback, ela deve... Aparece flashback em cima. Vão andando. Beleza. Então vocês chegam lá na prisão, na Harrowstone. Como diz um comentário no blog, a prisão de Rolling Stones. Harrowstone, eu penso na Harrowstone do Anões. Não. Quer fazer o dinheiro? Agora que eu tirei essas plumas. Vocês vão chegando na prisão. Mais leve. Nossa, eu vi estreito quadrado. Que mandou se assinar. Então tá. Harrowstone está localizada em uma colina sem nada, uma colina toda destruída, seca, destruída, devastada. Barren. Adoro esse tipo de lugar. Barren. Barren Hill. Eu não. Ao sul da cidade de Ravengro. E é uma... E a sua... O teto da estrutura central, ela tá meio caído assim, meio destruído. E já dá pra ver através de um grande buraco em uma das suas... dos altos muros que a cercam. É uma, um caminho parcialmente coberto. Tá aqui no chão, pra não ocupar espaço. É, o caminho parcialmente coberto de alguma grama rala, né, na parte sul da cidade, que leva de uma maneira em, meio em zigue-zague até a base da colina. Depois ele sobe, ele contorna a prisão. A prisão consiste de... A prisão consiste, então, quando vocês vão chegando, vocês vão vendo essas muralhas. Ela tem um formato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meio hexagonal assim, mas esticado para os lados, tá? Então você imagina um hexágono com os muros em torno de 35 metros de altura. Léo? Esticando para mim. Tá ok? Ok. Tá ok? 35 metros? São bem gigantescos. Passa na prefeitura? Isso. A prefeitura de Ravengro aprova esse tipo de projeto? Ah, sim, teve um adendo depois, outro dia. Então é tudo feito de pedras sobre pedras, pedras extremamente pesadas. É. Foi feito pelos ETs? Não. ETs do passado. Né? Foi feito numa outra dimensão. Props. R10. What the hell is R10? R10 is a. Murky Pound. Pound. Então é o seguinte, quando vocês chegam na entrada dela, tem a entrada principal com um grande portão na frente e no lado esquerdo e subindo é tudo muro. Do lado direito vocês começam a ver um lago que as águas são tão podres, nojentas, que é até preto. É um verde musgo mais puxado para preto. Como gigantesco lago de Coca-Cola depois de apodrecido com centenas de cadáveres, entendeu? Delícia. Então, na frente, vocês veem um portão feito de metal e de madeira, todo destruído, entre um par de dois guardas de pedra que, em alguma vez no passado, barrava a entrada de Harrowstone. Mas agora... Os portais, eles estão meio abertos, negligentemente abertos. E eles fazem um barulhinho assim, ó. Levemente, quando o vento toca as suas barras arruinadas. É, como ontem choveu bastante, hoje o dia está completamente nublado. Vocês veem ao longe, com algumas nuvens bem negras se aproximando. Se tem alguém com sobrevivência ou com coisas de ranger, pode pedir, predizer quando cairá a tempestade. Eu tenho sobrevivência? Sobrevivência. Rola sabedoria mais sobrevivência ou inteligência mais sobrevivência. Quem tirar mais é que vai prever. 11. 14, 15, 16, 17, 18. 18. A maior mulher é a ranger humana, né? Então... Não, ela ranger é eu. Rola o dado para saber quantas horas vai ser a chuva e você rola depois os dados para ver quantas horas de chuva vai ter. Um D6? É, ele tirou acima de 15, tá bom demais. Um D6? Um D6. Ver a quantas horas. Em 3 horas. E a chuva vai durar? Vai chover por... Uma hora apenas. 2 horas. 2 horas. E vai ser pauleira. Daqui a 3 horas vai chover por 2 horas. O céu vai cair. E vai ser punk, então... E você pode até adicionar um detalhe extra à sua vontade. Digo mais... A minha vontade? É. Vai ser chuva de trovão. Vai ser uma chuva de granizo. Yes. Nossa, Eu adoro esse tipo de ambiente. Eu acho ele bem inspirador. Você tava querendo um ponto de narrativa pra dificultar essa vida, né? Ah, outra vez eu ganhei um ponto de narrativa. Já ganhou um ponto, tá bom demais. E os granizos são em forma de cone pra baixo, assim. Nossa, ponte agudos. Estalactites. Na verdade é uma chuva ácida de granizo. O que acontece esse fenômeno? É uma chuva de granizo ácido. E ela costuma inundar essa região. Não, são granizos do tamanho de uma bola de basquete que quando caem viram goblins. Ah, que base. E eles acordam. Esse dá um ponto no ratinho. E eles acordam. E eles acordam o monstro que tem no lago. E além disso, aí eles pulam no lago, alimentam o monstro com o Cthulhu que tem no lago e sai e mata todo mundo. Yeah. Não, que sai e faz um ritual pra chamar ainda um Cthulhu maior. Maior ainda. Esse tipo acontece assim, a cada 3 meses. Sempre tem, assim, super normal pra aqui. Ninguém liga mais. Ah, de novo aquele monstro que devora planeta. E o Cthulhu, droga. O Cthulhu vai acordar de novo. Cheguei lá na lavoura, não vai dar. O Cthulhu vai estar. Oh, meu Deus, vou ter que arrumar um monte de filho novo agora. Droga, acabei de ter. Tem que arrumar um monte de filho. Droga, acabei de ter. Acabei de ter um neném. E a parede, todas as paredes do muro estão cobertas por uma era trepadeira. Morta ou viva? Essa era trepadeira, você vê que ela é meio verde escura. Viva e mexida. Em algumas partes ela é meio negra. Assim. Vai lá. Dá uma checada na era. Eu posso dar uma checada na era? É verdade, mas o que você vai fazer para checar a era? Olha. Eu vou pegar o meu saco de... Um produtos de herbalismo e vou fazer uma análise dela. Mas se ela está corrompida. Laboratorial. Então você vai pegar uma e fazer uma análise. Você vai pegar nela. Você vai pegar uma, vai mascar. Mas é o kit de herbalismo, entendeu? Ela sabe correr, que existem coisas. Bata na pele. Alguma coisa. De herbalismo tem uma pinçazinha. Ai, então você vai pegar com a pinçazinha. É, vou pegar. Se coisa fresca, eu vou lá, hein? Se sai da selva. Vai. Pode tacar. Pode atacar. Você pegou com a pinça. Você quer que eu vou lá fazer se essa anão? Deixa anão e lá não. Se essa anão. O anão. Se essa anão, já primeiro. A gente limpa assim, ó. Pega, tira, lambe, estraga um pouquinho. Você fez isso? Não, não. Eu tô fazendo o negócio. Ele queria fazer. Tá in narrative ou out narrative? Tirei uma folha. Eu gostaria de fazer. Out, out. Na hora que você pega com a pinça, assim... A trepadeira em cima começa a tremer. E ela pula, uma parte da trepadeira pula em cima de você. Mas dá tempo de você reagir. Então eu vou fazer o ataque, dá tempo de você pular pra trás e esquivar. Eu queria ver se tá na hora que você encostou. Eu vou fazer. Meu é 2d6 mais 7. Fica bom, cerveja. É o ataque do bicho. Mas você vai tomar cerveja, ela pula. Deu 14. Você faz destreza mais luta, destreza mais esquiva, se você tiver. E eu tenho esquiva aprimorada. Esquiva aprimorada deve te dar um dá bônus. Mais 3. Mais 3. Vai ser 2 de esquiva aprimorada. Tá. Então deu 7, 10, 13, 14, 15, 17. 17. Tá. Beleza. Então, você pulou para trás, a era cai assim no chão e depois volta, assim. Vários pedaços da era saem como se fossem chicotes. Tentaram agarrar a Dora. A Dora deu um pulo para trás e ela voltou. Eu acho que essa era está corrompida. Você sabe que essa é uma era vampírica. É o nome dela. Era vampírica. Então ela é assim. A gente corta ela na raiza, põe fogo. Oi? É só pôr fogo? Ela na raiz ou põe fogo? É fogo. Fogo consegue destruir. Fire. Então, queda pra trás. Porque ela não tá sob magia, né? Ela é assim. Ela é uma entidade assim. Sobrenatural. Ah, é um bicho. É um bicho. Passinho pra trás, por favor. Passinho pra trás. Todo mundo. Queimar. Na hora que você queima. Dela. Na hora que você queima assim, vocês começam a escutar um barulho horrendo. Screeching, e até os muros começam a sacudir. Nossa, e aonde você tacou o fogo, ela afasta totalmente e anda pra trás, fica assim tremendo. Assim. E tacou fogo nela. Aí o portão, a parte de madeira do portão começa a pegar fogo, a parte de metal fica meio vermelha. Entendeu? Eu acho que tá bom de vermelho. Se no portão, fica pega assim, aí eu gasto mais um pé e extingo o fogo. Porque o poder é controle. Na hora que extingo o fogo, você vê que a era continua assim, meio com medo. Tadinho. Mas você vê que à medida que o calor do local for reduzindo, ela vai voltando. Então, quer dizer, pra gente passar agora. Tá aberto? Então, tem uma abertura? Tem uma abertura. Tem uma então, abertura. Passando correndo. Estão passando correndo? Vamos. Beleza. Quem que é o último? Ai. Eu. Então tá. Taeron, rola aí 2d6 mais destreza, mais atletismo ou luta, se você tiver. Puts. Mas você tem atletismo, não tem? Acho que não. Sobrevivência, não? Então corre aí. Tem que dar 12. Ó, deu 10. Deu 10. Na hora que você tá saindo, uma das eras agarra na sua perna assim, ó, e tá puxando você pra trás. Ele caiu, tá aí. Vou jogar uma chá de arremesso, não. Pode nos acortar. Então rola 2d6, mais destreza, mais as suas armas. Se você tirar 12, deu. 15. Beleza. Tchau. O Massado caiu lá. Aí ela saiu e sai um sangue assim dela. Nossa. E ela escorre lá pra baixo. E aí vocês veem que a era toda, ela cobre onde era o muro, o portão caiu no chão, as pedaços de metal caem no chão e ela fecha totalmente, assim, ó. E é meio que pulsa, assim. Deixa eu ter que ter fogo pra sair daqui. Bem, vocês arrumaram um jeito de entrar melhor do que o meu, hein? Qual foi o seu? Quando vocês olham lá pra trás, vocês veem o padre Greenborough. Seguindo a gente. Esse aí. Oh, senhor padre! O senhor poderia explicar como você fez para entrar? Aí o padre. Sim, simples. Um pouquinho de água benta. Aí ele tinha lá assim, fez assim onde tem na porta, ele anda até onde tá o emaranhado, ele faz assim, elas afastam assim, que nem com o fogo dele. Entendeu? Aí sai até uma fumacinha delas, assim, ó. Aí o Bimbaro fala: essa erva danosa está se alimentando da energia maligna que está nesta prisão. O meu manual de monstros informa mais alguma coisa? Ou não? É só isso mesmo. Você abre o manual de monstros? Uhum. Então rola inteligência 2d6 mais o monstrologia. Mais 5. Inteligência mais 5, mais 7. 2d6 mais 7. Mais 8, 15. 15. Bem, lá fala que essa era, ela, se ela for atacada para ser destruída, antes de ser destruída, ela cria uma espécie de elementais de vegetal que saem dela assim para tentar atacar quem está causando dano nela. E o ponto fraco? O ponto fraco é fogo. Fogo. Fogo, água benta. Poder de cura também, porque ela é uma entidade de energia negativa. Então, poder de cura também causa dano nela. Então, por exemplo, a Tulissa causaria dano nela. Ok? Tá. Aí o padre Greenburn. Vocês são muito corajosos de vir aqui. Eu estou aqui por causa da minha consciência. Você tem isso? Eu não tinha. Mas vocês me fizeram recordar. Eu não fiz nada. Bem, eu posso explicar qualquer coisa aqui para vocês, mas pelo visto, como é que chama? Eu esqueci o nome do Deus dela. Deixa eu ver aqui. Tipo Latander. É a dama de... Church. O que que é a Vesoriana Rockram mesmo? O que que ela faz ali? Quem? Ela era a esposa do menino lá que morreu. Do Warden, do diretor da prisão. Warden, que era o cara que parece que incitou o esquema todo. Ela morreu tá viva ou morta? Morreu junto. Ela tá morta? Junto. Ela morreu junto. É, porque o nome dela tá no memorial. O nome dela tava na lista do memorial. Ou não sei se eles tentaram impedir, não sei o que é. Porque parece que a população foi pôr fogo na prisão. É. Eu não sei se ela e o cara e o Warden estavam dentro. Quem incitou foi o padre. Quem incitou foi o padre. Mas eu acho que o Warden e ela então tentaram impedir. É. Foi queimado. O padre era irmão de um do padre charlatão. Ah, tá. É. Ele fez isso para esconder a vergonha de ter alguém na família. Tá. Então é o seguinte. Farasme. É o deus, a deusa Farasme. Né? Então, eu acredito que a deusa Farasme quer que vocês liderem esta busca. Então, vocês podem decidir para onde querem ir. Aí, esse caminho, no centro do caminho, tem uma espécie de árvore enorme, com várias... Uma árvore muito grande, assim, com vários... poles, né, várias varas de madeira enorme, onde tem cordas para enforcamento. Eu posso, eu vou colocar minha máscara de ver espíritos, vejo alguma coisa. Você vê uns espectros voando em torno de vocês assim. Oh. E você vê um se aproximando da Dora assim por trás assim. Para dar um bote. Pra dar meio um bote, assim. Dora, atrás de você! Na Dora, Dora. Dora, Tulissa. Mulher! Afaste-se! Pra onde? Aí você sente um arrepio, assim, Dora. Um espírito se aproximando de você. Cadê ele? Tô pra cá. Ali, ó. Aí. Esse espírito você tá vendo é do mal? Pelo que você tá vendo, não. Eles são apenas almas penadas, assim. Almas penadas, aqui tá cheio de almas penadas. São espíritos dos das centenas de desculpa, mas eu quero ter inteligência muito. Vai ter que perguntar, ela tem pênis? Que mentira, que queria perguntar isso também. Tá no personagem. Oh, eu também estou curioso. Também estou curioso. Ah, pensando bem, eu também não sei se tem pênis. Se tivesse pena, seria penosa. Almas penosas. Almas penadas. Mas almas. Não voam. Almas que... Octobre, quando você morrer, você será uma alma depenada. Eu garanto, porque o seu senso de moda é horrendo. Você usa as mesmas roupas que os nossos familiares usavam há mais de 600 anos? Se eu for uma alma barbada, eu já tô feliz. Ele usa Crocs. Ai, Toba. Você usa Crocs? Não. Então, o que a gente vem fazer aqui mesmo? Botina de cor. Tô meio perdido. Bem, a gente, acho que a gente quer. Eu queria. O problema dos espíritos. E eu acho melhor nós andarmos antes que a noite caia aqui. E a tempestade chegue. E que a chuva chegue, senão a gente vai ter que ficar preso aqui. Eu tô sentindo um ventinho de chuva aqui. Bem, então, vocês estão vendo aquela casa logo ali? Ele aponta para uma casa que fica. Tem a ver com o caminho sussurrante, são os caras do mal. Que fica a. Que talvez tenha matado o Noroeste. Mas afinal, não sei encontrar o que aqui. Por exemplo. Vocês veem uma pequena, no lado esquerdo, vocês veem uma pequena casa de tijolos, uma pequena casa de tijolos, que também ela está cheia de uma trepadeira, em volta, mas essa trepadeira é a mesma. Está onde? Numa mansão, tem uma mansão. Uma pequena mansão de tijolos a noroeste. À frente está a entrada da prisão. Na noroeste tem uma pequena mansão de tijolos que ela está coberta por por essa trepadeira negra. Então, tá? O padre. O telhado está todo quebrado e a porta da frente ela tá de pendurada meio de lado, assim, apenas com um dos trincos. Okay. Preso. O que costumava ser essa casa, padre? Essa era a casa do diretor da prisão, Liva Hochran, e onde também ele morava junto com a sua esposa, Vesoriana Hochran. A gente teve isso aí, a mulher ficou. É. O Val, você não quer ver se tem algum espírito ali? Espírito. Acho que vai ter em todo lugar essas almas normais. Mas às vezes você olha ali e fala: Você vê que tem alguns espíritos que entram e saem lá de dentro. Uma mulher velha e dois homens mais ou menos jovens, assim. Todos eles parecem que estão com o pescoço enforcado. Eles entram lá dentro. Dá pra conversar? Eles entram pela... Você pode aí usar o poder da máscara pra tentar falar com os mortos. Tentar falar com a mulher, ver se ela é vessoriana. Tá. Então rola aí 2d6. Essa máscara... Deixa eu ver... Máscara da caveira, um ponto. É só pra ver, não é pra falar, não. Ah, não, é. É só pra ver. Mas você pode tentar chamar a atenção delas. Você pode tentar chamar a atenção delas. Tá? Então rola 2d6 mais... Deixa eu ver. Sabedoria mais monstrologia. Ih, deu 10. Deu 10? Você tenta chamar a atenção, mas parece que quando elas tentam virar, parece que tem uma força do mal muito forte na prisão, que parece que está controlando todas essas almas. Ela tenta, depois ela volta lá para a ronda dela normal. Assim. Eles tinham um filho? Hum? O casal tinha filho? Você pergunta pro padre? É, perguntei. Não... Pelo menos, acredito que não. Mas há rumores que ela estava grávida quando morreu no fogo. Mas eles moravam com mais alguém ou eram só os dois? Eram só os dois. E tinha uma criada, uma senhora, chamada Lauren. Lauren, ela era uma criada muito boa, servia a eles muito bem. Ela morreu também? Sim. Ela foi estuprada, enforcada por um dos prisioneiros. Que legal. Aí você vê que essa velha fica rondando a casa assim, o pescoço dela todo amassado. Assim. Ah, essa é a... A Lauren. Vocês vão entrar na casa? Tem que entrar, né? Vocês podem entrar na casa ou seguir em frente pra prisão. Quem vai entrar primeiro? Eu. Que é o então, R4. Vamos lá. Vocês vão entrar? Yes. Zerado, hein? Nada. Bem, a tem casa que achar tá um diário da Vessoriano lá dentro. A casa está toda destruída, com cadeiras destruídas pelo chão. É, os armários estão abertos. Parece que ela já foi vasculhada e roubada de todos os pertences, né? Mas você nota que ela não tem sinais de fogo. Parece que no fogo não queimaram, não queimaram ela. Bater logo a foto. Fechão? Just one. Ah, cara de quem tá falando assim. Ah, just one. Rola o meu dado, cara. Beleza. Não, tá horrível. Você tem que. Ah. É. Cara de menos. Assim. Vai lá. Nossa, mó mentirada. Que isso, eu acho que é super mentirada. Super natural. Super natural, você faz essa casa de. Ah, que da hora. Beleza. Não, é. Compartimentos secretos. Detect Magic. Bem, fazer tudo. Vocês andaram mais uns. Com 4 ou 5 passos, você tá olhando assim. Você nota o teto, começa a cair uma poeirinha assim no chão. Do jeito que vocês andam na casa, o teto, que é de meio de madeira, ele meio que balança, assim. Talvez tenha aqui só uma pessoa. Não, vocês estão... Eu tô imaginando que vocês estão todo mundo lá dentro. Não, né? Não, sim, é. Eu vou pensar. Você tá o padre Greenborough tá lá na porta, assim, só olhando, assim, meio com receio. Tem segundo andar ou não? Não, só tem o primeiro andar. Você vê que o Hans já entrou lá pro quarto. Oh, meu Deus! Galadriel! Calandriel, que é o nome. Como é que chama a namorada dele? Namorada dele? Ele tinha namorada? Ele tinha uma musa dele, né? A senhora dos elfos. Sim, sim. Landriel. Né? Oh, pro Landriel! Oh, que coisa horrível! Que coisa horrível! Eu vou correndo lá. Oh! Eu vou ficar onde eu tô. Não, vou lá ver o que é. Aí você chegou lá, você vê que ele tá assim, no chão, assim, quase em pranto, segurando uma espécie de quadro. Quando você olha, você vê que é o quadro, tá todo rabiscado, e é o quadro com dois unicórnios brancos correndo no meio do deserto, no meio de uma floresta. Aí fala assim: oh, veja isto, October! Isto é arte élfica, eu sei que é arte élfica. Veja, toda danificada. Oh! Tu acha que você tá em perigo, rapaz? Eu acho que isso aqui veio lá de Gwalindor. Veja, é dos elfos dourados. São dois cavalos chifrudos aí, ó. Quem fez esse vandalismo não pode ficar impune. Nós vamos tentar descobrir quem é o vândalo que fez isso. O vândalo. Sim. Aí quando vocês chegam lá dentro, quando você tá falando isso, né, lá pra ele, o teto do quarto... Eu fiquei na sala. Começa a cair. Assim. Então, todo mundo faz um teste de destreza, mais atletismo, destreza, mais luta. Quem tá no quarto, quem tá na sala, não. Tira 12, 12 passou. Hein? O Hans pulou pro outro lado. 14. Pode ser sobrevivência? 14. Pode ser sobrevivência. Não, sobrevivência não. O que, que eu pego então? Você pega briga. Briga. Mais certeza. Isso. Caramba. Passa com quanto? 11. Com 12. Ih, não passei. 14 passei. 14 passou. Aí a Val tá quase pulando assim, aí cai uma tora de madeira atrás dela assim e amassa ela fica presa com metade do corpo dela pra fora, metade pra dentro e uma tora em cima das costas dela, causando 2d6 de dano, deu 6 de dano. Nossa! Tora. É aquela poeirada assim, cobrindo ela. Vou lá levantar a tora. A tora tá pesada pra caramba. Você tenta, faz toda a sua força e não move nenhum centímetro. Qual que é o peso dela? O peso da tora? Tem dois anões aí. É. Pesa dois. 200 quilos a tora. Tem dois anões aí. Viu que eles conseguem carregar? Ô, dá ajuda aí. Ô, Val! Você está bem, Val? Não! Ah, precisa me ajudar a levantar a tora, não é pra falar com Vocês ela. Vocês conseguem levantar? Lógico! Tá bom. Mas calma! Eu estou sem minhas luvas. Ele tira, põe as luvas. Eu odeio ferpas. Bota assim as luvas dele. Vamos lá. Você pega daquele lado, eu pego daqui, ó. Beleza. 2d6 mais força. 2d6 mais força tem que dar 11. Tá? 13. O meu deu 8, 9, 10, 11, 12. Deu, a gente conseguiu. Levantamos um pouquinho. Vou tentar rolar pra fora. Vai, moleque, você tá pesado. Vai se arrastando. Vai, moleque, só arrastar. Você saiu um pouquinho molado. Deu. Conseguiu, saiu assim e tal. Aí a gente solta e... cai assim a poeira. Cai aquela poeira. Quando termina de cair o troto, o teto da sala começa meio que a tremer. A gente sai, todo mundo de frio. Sai pra tava fora, na sala. Pra fora. Eu sei que vocês fugiam pra onde? Pra sala, espertão. Aí vocês saem pra fora, na hora que sai todo mundo, o resto do teto cai. Então, não tem mais o que procurar aqui dentro. Ok, então vamos embora pra prisão. A Val parece machucada. Eu queria ver se tinha um diabo, cara, lá, uma chave. Não, Deus agora tudo soterrado. Tudo soterrado. Deus não quis isso. Vocês escutam um ruivo vindo do fundo do chão, tá esse monte de troço em cima, né? Mas do chão da casa vem um uivo vindo lá de baixo, assim. Eu sei o que é. Eu consigo saber. Que deve estar no sótão, no porão da casa. Ah, mas aí, com o barulho, deve ter acordado aí alguma antes coisa. Antes disso, eu curo a Val. Eu tô procurando a porta pro porão. A porta pro porão fica atrás dessa casa de tijolos. Tem a porta lá. E vocês escutam o barulho assim. Na hora que você chega perto da porta, a porta tá assim presa, tem uma corrente grande. Você chega perto, pum! Alguma coisa bate assim, mas a corrente segura lá dentro. É, a gente podia deixar lá, né? Eu consigo saber. Pelo manual consigo. Um bichinho que ele deve estar aqui preso sozinho. Tá pra tirar 20, você consegue. 20 é o que quem tava aqui tá legal. Que era do mal, olha só onde você tá. 2d6 mais 7. Então, provavelmente o bichinho é do mal também. Não, o bichinho é do bem. Do mal pra ele, bicho do 18. Você consegue sentir o 18? Não, agora. 2d6 mais 7 tem que dar 18. O Newton. A Dora tá insistindo que o bichinho é do bem. Eu quero saber que bicho que é pelo uivo. 7 mais 7, 14. 14. O que que tá acontecendo aí? É porque ela tá tentando identificar pelo uivo. É, eu não tenho, não. Então, bora, é 18. Ah, 18? Isso. Fala só, fala só. Agora, se você quiser sentir energia negativa, é, isso que eu aí você pode, você faz uma oração aí. Eu tenho que sentir poderes. Motivação, pode ser isso? Pode ser isso. Deu 18? Não. 18 você sabe exatamente que criatura que é. Não. Deu. Isso parece meu estômago quando eu tô com fome. 14? É, sentir motivação. Aí só se ele é bom ou se ele é ruim, não vou saber que bicho que é. Você sabe que ele é ruim demais. Ruim demais. Ruim demais, né? Ruim demais. Não é ruimzinho, não. É ruim demais. Olha, não, troço, ele não é bonzinho. É, então vai ficar lá mesmo. Você sentiu até o frio na barriga. Senhora, eu acho que ele não é bonzinho porque a gente não pode deixar ele aí. Vamos pegar mais uma tora e bola no negócio. Eu acho que a gente não pode deixar ele aí. Como assim não pode deixar quem ele aí? Quem prendeu ele lá? Coisa má, gente. E alguém veio aqui pra acabar com o não, negócio? Eu vim aqui pra descobrir o que aconteceu com o Love Mall. Cadê o caminho de lá? Se é do mal, deixa aí então. Não posso. Pode. Pode, acabou de passar pela era e não mexeu com ela. Não, mas esse bicho é muito pior do que a era. Então na volta a gente vai resolver. Depois que eu tava preso, na volta a gente vai sair correndo. Não. Você tem alguma previsão do futuro? Tenho! Não, eu acredito que na volta ou no outro dia, aproveitar que ele tá preso. Porque é atrapalhar a missão agora, ele tá preso, ele gente, não vai sair daí. Não posso, vai chover, não posso. Minha vai ética não deixa. Vai chover, ó, vai chover. Okay, o bicho não joga a carne envenenada. Não, porque se fosse bonzinho, você ia deixar eu entrar, eu abrir. Agora, só porque é do mal você quer abrir? Se fosse bonzinho, deixa o bicho abrir. Sentiu que tem, que vocês estão lá. Tem um monte vai de fazer um ataque psíquico em cima de vocês. Então, é mais 6. É mais 6 aí pra vocês existirem. É 2d6 mais inteligência ou 2d6 mais sabedoria. Todo mundo? É. 2d6 mais inteligência ou mais sabedoria. Quanto tem que dar? Deu 5, com 6 deu 11. Tem que tirar mais que 11. Ai, cara. Tirar igual. Ih, sobrei. 12! Sobrei! Tirar 10 do dado. Pode ser sabedoria, né? Hã? Pode ser sabedoria. Pode ser sabedoria. 12. Eu tirei 2. Deu 13. Eu tirei 2 e 1 um no dado, sobrei. Você não tirou 10, né? No dado. Não tem 9. Aí é o seguinte. De repente, você escuta, ao invés do uivo, você escuta a voz do mestre Hour. Sou eu, Dora! Eu estou aqui embaixo! Me tire daqui, Dora! Me tire! Vocês não viram? Vocês sentiram isso? Vocês não viram? Não, e a sua vontade é muito forte pra você não, ir lá. Não, tô indo lá, e... tô indo lá. Então segura ela. Tu indo lá, Dora, tá lá. Segura ela. Segura ela. Não é isso, não é isso. Então você tá escutando... Você é o seguinte, você tá escutando assim, que é a Madeleine, sua irmã vampira. Nossa. Ela tá lá embaixo, falou assim, ai, irmã, eu estou quase morrendo aqui, por favor, me mate, minha irmã, me mate, acabe comigo. Ela vai direto pra porta. Isso, e você já vai tirando suas armas todas. Eu vou dar um contra-ataque psíquico nela aqui com o poder de mente aqui, pra ver se eu consigo tirar. Como assim tirar? Me mate, o bicho chamando pra matar? Já vai antagonizando lá. A Madeleine é uma vampira, aquela que é... Ela tá numa jornada de vingança contra a Madeleine. Sabe da história, sinto muito. Eu vou tentar dar um... O bicho da mesa. Tá chamando pra matar. O bicho pega o seu maior desejo. Não, quer que eu libere o bicho. É o que ela quer fazer. Ele pega o seu maior desejo. Se você tivesse passado, ia ser o seu mestre lá, o confesso lá, falou assim: eu vim aqui te pegar e eu tô aqui preso, não sei o quê. Eu vim te pegar. Eu vou tentar dar um contra coisa psíquico nela aqui com poder de mente aqui, assim, tá, magia mental. Então rola seu poder mental, tem que dar 16 pra vencer o domínio do cara. Então é sua inteligência mais o seu poder mental. Não. Você tentou assim. Gastei perto. Val olha pra mim e ela passa aqui. Aí, Val, é o seguinte, como você tá sob controle, você tirou aquela espada gigante que parece uma cruz medonha. Vai na porta. Não. Enquanto eles estão segurando a Dora, você vai com a cruz e vai quebrar o. Eu meto a mão dela. O cadeado. Eu pego ela. Então vamos ver quem pega na iniciativa. Se você perder a iniciativa pra ela, não deu. 2d6 mais destreza, 2d6 mais destreza. Tem mão aqui no pescoço? Vai lá. Qualquer lugar. Meu pano. 11. 2d6 mais destreza. Nossa. Não. Não. Beleza. Ai, rola 2d6 mais destreza. Eu queria matar o bicho, agora eu te preparo. Mais 8. Não tá entendendo. Mas não assim. 15. Eu não tô entendendo. Primeiro eu não queria, depois eu queria. Agora a Val, mais. A Val bate, pém, acorda, arrebenta. A Dora, junto com o October, que tava segurando a Dora, caem pra trás, porque a corrente arrebenta. E a porta do sotão pula pra baixo, prum, explode pra trás. Lá de dentro vem uma luz vermelha, prum, pra cima, e vai subindo assim. O Monk. Não, é bobeira. É bobeira. Aqui é só assombração, essa metade de assombração. Yes. Aí sobe o Mad Monk, que é esse aqui, ó. Mad Monk. Mad Monk. Ele Monk, tem um cálice. É Monk, sangue, né? Não é Monk, pintando. Não. Ah, o Hobbit. Tem... Mad Monk. Ah, Mad Monk. É um macaco. Aí aparece o monge louco. Oh, a cara dele é tipo um esqueleto, assim. A cara dele é tipo esqueleto. E a primeira coisa que ele faz, aí, o Mario vai me odiar pro resto da vida. A primeira coisa que ele faz assim. Silence. Então ele dá um mega silence. Beleza. Agora passa o nosso Ziriguidon, né? Hã? Nosso Ziriguidon que passa. Um dos torcedores ele mandou passa, porque agora ele mata todo mundo, entendeu? Então eu vou rolar, mas você pode resistir também. Tá? Tem como tentar resistir. Tem como tentar resistir. Eu vou rolar 2d6 mais 7 do bicho. E vocês rolam 2d6 mais constituição. Se vocês não passarem, vocês ficaram mudos. E quem é mago, no caso dos seus poderes elementais. Elementar, não consigo ver nada. Não consigo fazer nada. Ai, tirei 10. Ai. Mais 6 deu 16. Não. Peraí, se alguém tiver alguma vantagem que dá resistência à magia. Não. Eu viajei. Que os anões aí. Deixa eu ver se eu tenho. Não, não botei, né? Devia ter botado, né, amor? Uma boa pra evoluir e botar resistência à magia nos anãos. É, é legal. Então tá. Aí, tum! Ficou. E. Só pra vocês controlarem. É, eles continuam usando magia porque a dela é natureza, essas coisas assim, né? Isso. A minha que envolve componente verbal. É. Qualquer magia que envolva fala, não tem. É, tá? Arcana não dá. É, geralmente é arcana que envolve, a dela que tem a ver com um negócio de natureza. É, ela controla pela mente, uma coisa meio assim. É conexão, né? Natural, é. Não faz. É tipo assim, se ela chamar um elemental e falar com ela. Ela não consegue dar ordem e tal, é. Pois, entendi. A minha também não influencia, não. Então beleza. Depende. Já reza pra salvar alguma coisa, sim. Só o negócio que eu não, eu acho que a reza pode ser interna, não precisa ser falado. É. O clérigo também tinha disso. É, mas se tiver que falar alguma aqui, coisa. Pegar no símbolo, alguma coisa, entendeu? Fala no então vamos rolar. Né? Segurar o é. Então esse foi o ataque surpresa deles. Se fosse no Japão, tinha que gritar. E o resto. Não tem jeito. The Mad Monkey, como diz a Paula. The Mad Monkey. Sai, a gente a Paula não, do... você que falou Mad Monkey. Ele... Bom, eu vou esconder então. Então vocês terminam aí. Eu vou ali. Vamos lá. Você vê que ele tá meio flutuando e ele é meio. Ele é meio transparente, né? Mas todo mundo tem arma mágica, vocês têm arma mágica, todo mundo, né? Ele é meio transparente, tá? Sim. Tem adagas de tiro. E outra coisa, Val, vocês têm que usar a Val, entendeu? Ela tem o manualzão. Então, primeira coisa. Vocês podem perguntar pra ela, ela checa no manual. Entendeu? E ela pode falar pra vocês. Pode perguntar e ela vai falar pra gente, ótimo. Vai durar quatro rodadas. A gente aprendeu linguagem de sinais, assim, instantaneamente. Eles leem lábios, velho. Deixa eu rolar a iniciativa do bicho. Eu sou péssimo pra ler lábio, o diabo fazer prova. Eu talvez consiga fazer uma coisa. O diabo fazer prova, então passava a cola. Mais 5, do bicho deu 12. A iniciativa dele é 12. Quanto que é da Dora? Peraí. Quanto que era a iniciativa, não? É 2d6 mais destreza e mais algum bônus se você tiver de vantagem. Opa, 15. 15. Dora 15. Pois é, porque eu achava que eu tinha alguma coisa de iniciativa. 18. Porque eu achava. Val Helsing. 18. Aí, Anderson, esqueci, eu sei que fica com o Hans. Se vocês quiserem rodar o Hans de vez em quando também, só fala. Quer ficar com o Hans? É que você tá meio. Eu vou Vamos ver o que dá pra fazer aqui. É nessa. Então vamos lá. É, Val Helsing 18. Hans. Fala 2d6 aí. Deu quanto? Foi 9. 9. Esse bicho tem PV 30, tá? E a armadura dele, 2. Nove, Taeron. É... 9. Não, 10. É, October. 12. Tulissa. 8. 8. E o Hans? O Hans é 9. 9. Taeron 9, vou botar o Taeron depois do Hans. Depois do Hans. Valhelsa 18. Chipé primeiro. A Dora é 15. E October. Isso. Dora. Inimigos. Beleza. Então Val, você ataca primeiro, Val. Eu. O padre Gribor saiu correndo. A primeira coisa é pegar o livro e ler, né? Hã? Pegar o livro e ler. Vai pegar o livro e ler, mas aí você não pode fazer nada nesse. Pois é, mas eu tenho que descobrir, você acha melhor? Né? Tá certo, melhor. Beleza. É. 2d6 mais inteligência, mais monstrologia, mais 7. 2d6 mais 7. Mais 6. 13. 13. Com 13, você sabe que. É, isso é um morto-vivo, é uma aparição, ele sofre dano de energia positiva, é, água benta também sofre dano e ele pode ser expulso por um clérigo. O que saiu correndo. E tem um clérigo aí, ó. Nossa, foi? Adora, adora. Só que eu não posso falar nada com você. Não, você nem sabe disso ainda. É. Então é isso que você sabe. Tá, não tinha um esquema. Não, não. Você tem água benta no seu, não. Seu arsenal? Acho que não. A gente já tá pegando. Ah não, tô falando de cura, a gente tá pegando. É. Gente, depois vocês pegam a garrafa d'água, tem o padre Greenberg, dá uma benção. É, assim, essa mulher fica sem dizer, de ter água benta à vontade. Eu posso ter água benta. Acho que devia ter. Você pode. Você tem um cantinho de água. Você pode fazer. Você pode fazer linguagem de sinal pra Tulissa pra ela benzer o cantil de água. Tá, então vamos ver se ela vai entender. Como é que é? Não, você tem que fazer agora. Não, faz agora. Real time. Fazer o quê? Mostrar pra... Isso aqui é old school. Tá. Você tá lá com o seu cantil, você quer que ela beije. Lembra que me entendeu? Primeiro tem que chamar a atenção dela, né? Pra olhar pra mim. O bicho do mal tá lá, tá todo mundo assim. Aí eu pego o cantil. E a caveira com o cálice flutuando. Né? Só de mostrar, água ela já sacou, né? É tipo imagem e ação. Não, imagem, não, minha inteligência tá é 2. Ela acha que tá com sede. Imagem e ação. É pra chover? Faz o teste de inteligência, tem que tirar 10. Achei doido, achei doido. Agora eu entendi, galera. Achei doido. E quem for ouvir o áudio nunca vai ter isso. Né? Nesse momento, o jogador Atos fez gestos. Deu? Deu. O que é que me dá? Tem que tirar 10 no teste de inteligência. Ui. Não deu 10? Não. Ninguém é muito inteligente. Foi quase, quase. Você entendeu que é pra você fazer alguma coisa com o cantil dela? Talvez encher. O bebê. Mas eu sou muito burra. Não, é o calor do local. É o calor do momento. É o calor do bebê. Da imagem e ação da Dungeons & Dragons, entendeu? Mas é ação que você pode terminar morto. Pensa assim, então. Hã? O padre não está mais lá. O padre correu, velho. O padre correu. O padre correu. Mas ele tá a vision distance. É, porque senão ele ia ser o o campeão de 100 metros rasos. Aí, de repente descobre que o cara tinha um hobby. O padre tá lá e tá tentando sair, que é o velho, né? Ele anda devagarzinho, ele tá lá perto. Tá... É, e agora a gente vai agindo, verdade. Exatamente. Agora não, agora é o Mad Monk. Mad Monk. Ele pega o cálice dele. Hora do banquete. Qual que é a destreza dele? Hã? Qual que é a destreza do Mad Monk? O Mad Monk, a destreza dele é 3. Tá bom. Tá bom. Hora do banquete. Aí ele faz outro ataque contra a Constituição. Esse é mais 6. 2d6 mais 6. Ele vai atacar diário de novo? Ih, eu tirei baixo, deu 9 diária. Todo mundo estratégia com instituição. Se não passar, vou narrar o que aconteceu. 6, 7, 8, perde. 8. Esse entra direto sem negócio, sem nada. 1d6 mais 2, deu 4 de dano, tira do hit point. E aí as veias de você, as veias do pescoço aqui assim, e dos punhos, tanto do pescoço do punho, elas se abrem. Blá, blá. E o sangue vai voando pelo ar, assim, ó, pro cálice dele. Aí ele pega e bebe o cálice. Só de quem sobrou. Okay. Aí ele pega e bebe o cálice, assim, e o sangue vai escorrendo todo. E vocês veem o sangue translúcido descendo na barriga dele pelos trajes. Oh, e aí o traje vermelho dele fica cada vez mais vermelho. E aí ele aumenta um pouquinho de tamanho. Aí ele ganha presença. This is not even my final form. Então, beleza. Então é isso que ele fez. Só isso. Só. Vamos lá. Que básico. Next. Agora é a Dora. Dora. Você tirou de incentivo? Ataques mágicos, tá? Ele tá falando? As suas raízes assim vai passar por ele. Fábrica, eu tô te falando isso, é parte do treinamento do seu mestre druida. Ele falou assim: olha, fantasma não usa raízes. Não usa nada, na verdade. Porque você tem vantagem mestre, não tem? Você não tem vantagem mestre? Vantagem mestre? Você botou uma vantagem no outro. Mas tá bom. Como é que você é uma vantagem? Mas você tem treinamento doido, né? É, ué. Não é isso. A gente começa no lar, de vez em quando ele aparece, fala abobrinha. É. Mestre do lar. Ah, eu tenho água benta, na verdade. Ó! Oh. Oh, yes. Mas eu não sabia. ela não viu quando eu fiz a mímica pra... É, você pode fazer um teste. Tem dardo anti-fantasma que a gente pegou na rua. Ah, vocês pegaram lá na cripta. E eu vou jogar nele, porque eu acho que ele é fantasma. Beleza, tá certo. Então, manda abraço. É pra fazer o teste? Pra ver se ele viu. É, eu fazendo a mímica pra ela. Faz um teste de vizinhança a 12. Mas tem um dardo anti-fantasma de aço. Mas eu não sabia das coisas. Vai pegar o trecho. Você tá assim pra ela. Eu tava assim, você tá olhando assim. Tá olhando assim. Então eu vou tacar um dardo nele. Manda brasa. Flambei de novo. Flambou. Uau, isso, Léo. Joga esse dado fora. Flambei de novo, cara. Joga fora. Léo esperando todas as estatísticas. Puta merda. Foi mudar de apresentar no lugar do antes. É. Tá explicado. Foi sentar no lugar do antes. Muda de lugar. Ímpar, você acertou em você. Passe, acertou alguém. Nossa. Mas não vai dar nada, gente. É de fantasma. Lugar, é de fantasma. Vai dar um dano. Não, vai dar um dano. Ímpar. Foi em mim. Ímpar, foi em você. Quanto é o dano do dado? Não tem dano do dado. Ó, é um D6. Se não tem, é um D6. Não rola um D6, tem um dano de um D6. Dado violento, hein? Pulsa! Muitos grilos. Se eu pegar o dado, fica vergonha, caiu no pé, né? Au! Não é, desculpa. Ok. Não, e tá muito pouco esse 1d6. E bateu no seu pé e tá dormente. Então você tá a menos 2 pra qualquer teste de esquiva, essas coisas. Nesse combate. Porra, isso foi é o veneno do. Boa, cara. Beleza. Tá menos 2 no teste. Beleza. Tá assim, ah, meu Deus, meu pé. Beleza. E seu pé tá inchando um pouquinho. Nossa, vai cair, vai grangrenar, vai cair. É que não deve ser beijado mais do que uma pessoa que não é fantasma. Em 4 rodadas acaba, em 12 segundos acaba. Come on. Entendi, eu vou estar morta também. October. Tô correndo com meu machado e vou bater no braço que ele tá segurando caneca. Não vai acontecer nada, mas eu nunca enfrentei fantasmas antes. Tá. Não, o seu machado é mágico? Não. Não. Não, passou direto. Não precisa nem rolar. O Octavio passou. Aí o Hans também vai com o florete dele. Oh, o florete nossa. Dele é mágico. É mágico? Pim! 6, 15. 15? É. Beleza, vou ver. O bicho vai tentar esquivar. 2d6 mais 5. Deu 11. Não esquivou. Pode rolar o damage. Ele deu um golpe poderoso. 8. Eu tô correndo assim, saltitando e fez. Ui! Lá, lá, lá! Deu 13 de dano. Nossa senhora! Isso! Que florete é esse, velho? Ele gastou ponto de energia. Vai sal. O Boris tá 2d6 de dano, velho. Não, não, é do golpe poderoso. Ah, tá. É do golpe poderoso. Ele fez uma cara no bicho. Ainda bem que tá todo mundo muito. Em estilo élfico, né? Dos 6 anos que ele passou com os elfos lá. Ninguém escutou, mas ele falou: Angar! Angar, de criatura das profundezas do inferno! Pensou isso. Aviltando. Eu tô gostando dessa arma. Vai lá, aqui. Quanto que foi o dano? 13. 13 menos 2, 11. 30 menos 11. Oi? Ele tá com 19 pontos. Beleza. Hans, caneca de pedra. Agora Taeron Moonstone. Newton. O poder de mente não faz nenhum sentido ele ter um componente verbal, porque senão eu poderia usar telepatia. Então todo mundo que tá 10 metros de mim consegue comunicar mentalmente. Olha, ela queria que você fizesse a bobeira. Agora você pode usar água benta e tacar no bicho, porque ela é um morto-vivo. Beleza, mas essa foi a sua ação, né? É, quem tiver 10 metros de mim é 10 metros de raio. Você fez o link, mind link, né? Fiz o link. Então, vale a pena fazer a mímica pra você sobre as outras coisas? Não precisa, agora se todo mundo começa a continuar. Agora a gente pode se comunicar, pelo menos. Mas vai gastando os pontinhos. Vou gastar. 10 minutos, tá aqui, eu gastei. Mas eu vou gastar uma ação. Por que meu machado não bateu nele? É, porque. Aí a menina pode contar os negócios lá. É, pois é, o gastação contando não, né? Hã? Contando os skins. Não, não, agora já tá no Mind Link, o Taera falando na sua blá, cabeça. Blá, blá, blá. É, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Você escutou um barulhinho assim na cabeça? Tá connected. Vai lá. Vai lá, Tulissa. Então, fez o bate reto Santo Anais. Mesmo sabendo disso, eu vou fazer uma explosão de luz aqui. Light explosion! Oi? Light explosion! Light explosion! Clériga de porrada! Ah, não. Então quando eu falei que não tinha clérigo, não tinha mesmo. Mas ela consegue vencer água aí, ela consegue. Ah, entendi. Pessoa chata, velho. Nossa senhora! Por quê? A Tulissa é uma clériga dos anos 80, cara. É Light Explosion! Assim, ah, entendi. Spirit of Fire! Dragon Steel of the Pure Light! Sou uma clériga metal. O negócio tem lá do. Tem o dragão. Ele, inclusive, tá me deixando de Van Halen. Assim, sabe que ele chorou. Não, assim, com aquela franjinha pra. Com o negocinho. Rosa, bonitão. E aquela franjinha. E o bom velho tornando Ned Pickers. Tanto que o anjo, que ela chama assim, o anjo vem lá do espaço. Tocando guitarra. Tocando guitarra. Aí sistema solar, aí chega na Terra. Ele vem num cavalo de fogo brilhante, assim, né? Com calça cor de rosa colada. É. Shot to the heart! Vai, faz aí a explosão. Ok, eu não sei, como é que funciona? Ela é de diária, de 10 por 10 mesmo. Beleza, você fala 2d6, mais o seu, a sua sabedoria, mais o nível dessa magia, o okay. Número dela, que deve ser 2 ou 3. Na sabedoria não, porque eu sou baseado no carisma, né? Então vai carisma mais o 2 ou 3 dela. É, 2. Isso. E aí você rola, como é diária, eu dou um valor fixo, então vai ser 12. Se você tirar 12 ou mais, deu. Deu. 13. Beleza. E aí, aí você fala o que aconteceu. Então, aí quem estava machucado curou. Curou quanto? Não, quatro. É um destreito mais exatamente três. O que eu precisava. Ele tomou 4 de dano. Beleza. Mas isso entra sem a armadura dele. Tá vendo? Então agora ele está com 15. O cabelo da Tulissa é assim. Doido demais. Tulissa! Tulissa! Ele procurou, né? She's a tool! She's a tool! Warrior of the Light! Tulissa! Tulissa, Warrior of the Light, assim, em neon. Cor de rosa, por favor. É. Vamos matar esse bicho. Tulissa. Here's in a hot shell to the power. Vou lavar o Helsing. Tanto que o pessoal fala que... Nos anos 80 é The Awesome Era. The Awesome. The Awesome. Vai lá. Agora tá todo mundo sabendo. Carro de supermercado. This is Jackass. My name is Tulissa and this is Jackass. Vai lá. Vai, Helsing. Todo mundo tá sabendo de tudo, então... Tô sabendo de tudo. Bate okay, no bicho, vamos lá. O que que eu faço? Tem tanta coisa pra você fazer. Você tem 50 armas mágicas aí. Agora eu vou ficar melhor escolhendo. Você vai jogar água benta? Não, o que que eu faço? Eu vou de espada consagrada. Vai de espada de consagrada. De caveira. Espada consagrada. Como é que é mesmo? Você tem mais um no ataque e um no dano. E você tem mais um D3, um D6 mais 3 contra mortos-vivos. Isso aí é morto-vivo, então pode mandar. D6 mais 3, né? É. Você vai dar o dano dela, que é um D6 mais 7, e depois um D6 mais 3. E o ataque? O ataque é 2 D6 mais destreza mais armas. 16. 16. O bicho vai tentar esquivar. É... Esse é um round novo, então a esquiva dele tá zerada. Então 2d6 mais 6. Deu 9 mais 6. 15. Foi por 1. Você acertou o bicho. Vou ter que trocar minha foto agora. Nossa. E aí é o seguinte, você vê que ele berra, ele dá um berro horrendo quando a espada consagrada acerta ele. Entendeu? Então dano. Agora rola o dano. 1d6 mais 7. Dá 13. 13, agora rola o d6 mais 3. Mais 3. Calculator, cadê a memória? Calculator, né? 7. Mais? 13. Deu 20 de dano. Nudo! Morreu. Matou? Eu libertei e eu matei. Eu falei isso? Porque agora a gente pode falar de novo. Ele explodiu no ar. Ok. E aí o cálice dele cai no chão, assim, ó. Ó. E fica meio brilhando, assim. Quem vai atrás do cálice? Pegue-me. Você que coleta as coisas do essa mal, hein? Tá, mas eu vou ver se ele é pegável, né? Hã? Essa sou eu. Mas você tem que levar pra um mago, se tivesse um mago no grupo, pra identificar. Mago no grupo? Calma aí, vou lá ver o que é, calma aí. Não vou pegar, não, vou dar um isso, dá uma identificada. Como é que faz pra dar um identificado? Eu tô descendo as escadas. Descendo as escadas? Do sótão? Sótão. Não, sozinha, do já sótão. Desceu sozinha. Não, já você fui. Está descendo para o eu sótão. Tipo, já fui. Eu vou atrás. Você se separa o negócio porão. Que fica embaixo, porão. Porão, só tem isso. Já fui. É, porão. Então, fui. Quando você sótão. Chega lá embaixo, rola 2d6 mais. É, mais sabedoria. Ai, podia ter um diabo. Não, teste de medo. De ter um diabo. É, meu barulho. Se der 10, 13. Então, beleza. Você viu uma cena horrenda. Você vê em torno assim, de uns 15 cadáveres assim, todos secos que nem uva seca e eles distorcidos em formas de horrendas. E você vê que o corpo, que os cadáveres têm aberturas no seu corpo, onde parece que o sangue foi totalmente seco para todos os lados. Eram as vítimas do Mad Monk. Uma das vítimas era a Vessuriana? Hã? Não, você vê que na sua grande maioria são homens, tem uns 3 refs lá também. Pela visão assim, parece que são ladrões que entraram na prisão. E você vê eles que eles estão lá assim, e tem espadas, tem uns negocinhos. Tem uns breguetes lá, né? Os breguetes. Inclusive, um tá assim, meio que agarrado num baúzinho, assim. Ok. Tá lá agarrado no baúzinho. É. Eu posso, mudando de coisa, mas eu posso sentir a motivação do cara. Sabe, eu vou dar um identify nele aqui. Você sente motivação. É de pessoas que tem princípio, é voz, gesto, sacou? É muito. Que não é mágico. Sente motivação, não é mágico. É tipo você sacando se o cara tá falando sério ou não. Entendeu? Rola 2d6, o seu baguete é carisma. É no carisma? É. Tá, então rola 2d6 mais carisma. Se der 8, você me fala. Deu exatamente 8. Oh. Exatamente 8. Você começou a sentir um arrepio muito grande. Você tá lá de fora. Você tá sentindo um arrepio muito grande. Você sabe que isso é uma confluência de energias negativas. Então tem uma espécie de uma corrente de energia negativa indo para dentro do porão, onde a Dora tá lá embaixo. A Dora não, Presta a Dora entrando. Não, Adora. E vou falar com ela. Que então, é curioso. Assim, você tá gritando, tem uma energia negativa, negativa indo para ali, negativa. Aí você não sentiu nada, Dora. Não, mas a Dora já ia voltar, ela ficou muito triste. Na hora que você começa a voltar, você escuta uns barulhinhos assim. Quando você olha assim, você vê que os cadáveres estão começando a tremer. Mas como eles estão muito secos, que é um zumbi, é dry zombie, é zumbi seco. Eles vão mexendo assim e vai estourando umas de poeira assim. Toda vez que eles vão mexendo. Ela vai voltar correndo. Tem alguma. A porta ainda existe? A porta, você tá vendo que a porta tá meio que tremendo assim, você tá voltando correndo, na hora que você chega, pum, a porta prende. É lógico. E tá aquela escuridão total. Mas os seus olhos de penumbra de elfo, você consegue ver os bichos lá na escada lá embaixo começando a levantar assim. E você vê a porta fechando imediatamente. Então eu vou correr lá na porta. Deixa o povo só rolar o cálice aí. É, senão... o cálice. Não, nesse momento você está olhando o cálice, começa essa bagunça e começa a te desconcentrar. O que vai dar menos 2 no seu teste. Bagunça. 2d6 mais inteligência, mais magia ou identificação. Arcanismo. Mais arcanismo. Você tirar 10, identificou. Deu. Esse é um cálice de causar ferimentos graves. Mas não é em monstro, né? Não, ele é evil, mas não é amaldiçoado, assim, não é cursed. Mas ele causa qualquer líquido que você coloca nele, se você der ou jogar em alguém, causa ferimentos graves. Nos monstros? Em qualquer coisa, em qualquer coisa viva. Não, é energia negativa. Você jogar no zumbi, ele vai pra ele. Delícia, refrescante. Sabor natural. Ok, peguei o cara e guardei no manto e fui. Devagarzinho, você quer dizer? Aqui eu escutei o berreiro. Okay. Tá, eu escutei o berreiro e fui lá pra porta e pedi pra Dora me descrever o que ela tá vendo. Pra eu olhar no meu livrinho. Tem um monte de cadáver que agora não estão deixando de ser cadáver. Aí eu posso consultar meu livro? É zumbi. Mas zumbi. Ela falou cadáver. Tá muito genérico, você não conseguiu saber. Esse é mais preciso. Não sei, abre a porta. Eles estão subindo a escada, estão vindo pra casa. Abre a porta, você vai ver. A porta. Tenta abrir a porta. Tentar levantar a porta? É. Tá, a porta tá bem presa, assim. Faz um teste de força. 2d6 mais força. Cadê? 10. Eu abri. Você conseguiu levantar, você vê que a força tá tentando puxar. Dá pra sair. Aí você soltou e fechou a porta? Ela saiu, eu fechei. Tá. Aí você vê que os zumbis secos ficam lá raspando na porta. É. Aí agora você vai falar do ouro que tá lá embaixo? Não. Eu preciso libertar essas almas. Mas eu preciso de um monte de coisa. Não posso deixar. Eles estão arranhando. Não posso. Não entra aí. Agora entra. Não entra mais. Agora eu quero matar. Agora não quero mais. Ninguém. Não, agora não é momento. Concordo. E o que você acha? Você concorda comigo? Com ela. Agora, o que você vai fazer? Eu preciso libertar essas almas, eu não posso deixar elas sofrerem. Então vai lá, fala aí o que é. Uma reza aqui, faz aí. Tá, o que você tem que fazer? Tem que matar eles. Não, reza aí. Manda reza. Ok, então eu vou fazer uma reza. Eles estão tudo presos ali, eu posso rezar pra eles morrerem? Você vai tentar rezar pra eles morrerem? É. Então você chama o padre de verdade. A Lloyd vai, eu te ajudo aí nessa reza. Então vamos lá. Então beleza, rola 2d6 mais carisma. Tirar 12, você consegue. E a ajuda do padre? Não, deu 11. Mais 2 do padre. Mais um D6 de bônus do padre, vamos ver se deu. Deu 11. Deu 11, aí deu. Beleza. Muito bem, né, mas o padre já deu. Vocês começam a rezar. Aí vocês escutam os barulhos caindo lá, do outro lado. E aí não tem mais barulho. Caindo aonde? Embaixo, os bichos da alfabia caindo. Ok. Ok, agora a gente pode... Satisfeita? Agora sim. Uhum. Quando vocês abrem, passa aquela poeirada toda assim, que os zumbis viraram poeira, né? Aquele negócio. Vocês entram lá embaixo, aí tem, assim, umas espadas, umas facas, assim, no chão, uns saquinhos, assim, um baúzinho onde ainda tem marcado de cinza a mão de um dos zumbis. Virou poeira. Examinar tudo. Pauzinho. Fizeram fogo nos zumbis? Claro que não. Só dei a alma deles. Porque não podia mais sair, ferrando a barra. Encomendei pra ti. É. Zumbizinho bonitinho, eles são batalhões. Né? Queria ver se você tivesse virado zumbi. Você ia querer ficar eternamente com sua alma na danação eterna? Danação? É. Ah, deve ser legal. Tem 150 peças de ouro. Ó. Oh. Alguns anéis. No valor de 50 peças de ouro. Algumas joias. No valor de 20 peças de ouro. Alguém não tá nem? Agora não. Falou comigo. É, não. 50, como é que é? 50 peças. 150 peças de ouro. Ah. Anéis no valor de 50 peças de ouro. E algumas joias no valor de 20 peças de ouro. Tem alguma joia ou anel em formato de caveira? Tem uma. To go with my ancestry. Tem alguma coisa mágica? My lá, detect magic, um negócio. Não, de... tem um brinco. De sobrancelha, com uma caveira de pendurada, assim. Ah, eu quero isso. E, além disso... Eu brinco de sobrancelha. É um piercing. É, porque é super comum, entendeu? Tem uma espada longa e duas adagas, mas é normal, só. Tem um pouco de... Tinha um saquinho. Isso já, tá, já é tudo? Não, tinha dois saquinhos. Você que é mágico aí. Quero ver o saquinho. Mágico? Sim, sou mágico. Dentro do saquinho tem um vidro. Faz a com óleo dourado. Bater naquele fantasma. Não consigo fazer. Um vidro com óleo dourado. E o outro um vidro com óleo verde. Olha, o pessoal das coisas esquisitas. O que é esse óleo dourado aqui? É o mágico. O que é esse óleo dourado aqui? Sou mago formado pela universidade. De Repetistade. Ok, senhor mago. De frisar. Dourado, verde. Tem que chamar de doutor. Doutor. Doutor. Olha. Excelentíssimo. Dourado, verde, líquido. É mágico? É mágico? É mágico. Meretríssimo. O que é isso? É mágico igual você. É mágico como você é. É, você tá na identify. Bora identificar, mas tem que beber um pouquinho pra identificar. Maldade. Se você beber um pouquinho, você identifica automático. Se não, você vai ter que rolar com dificuldade doce. Só um pontinho do veneno. É um veneno altamente mortal. É piorado, não pode fazer mal. Passei. Passou. É. Esse é um pó de... Pó não é óleo? Não. Esse é um óleo, chama... É de caterpillar. De lagarta. Lagarta. Você passa esse óleo nas pernas e nascem mais duas e você corre mais rápido. Expliquei. Pra quem quiser... Eu por enquanto dispenso. Mas é mesmo, é mesmo, é mesmo. Agora o outro. Não, que o outro. O outro. Ó, carro de largar. Que bom que eu não experimentei. Graças a Deus. Esse dura quanto tempo? Esse dura quanto tempo? Um D6. O que que acontece se ele experimentar? Se nascer perna na língua dele? Porque é pra passar na perna. É, ia nascer na língua. Ia nascer outra língua. Um pezinho. Passei também no outro. Passou? No outro. Tá. Esse é o seguinte, esse é uma é um óleo de transforma terra em água. Ó, esse é bom, achei que fosse ouro. Não, não é terra em água, é, como é que fala? É soft and earth. Então, por exemplo, mas... você passa numa parede de pedra, por exemplo, ela vai ficando mole, mole, vira tipo uma lama, aí você pode atravessar. Legal, legal, legal. Tá? Todos eles têm um D6 vezes que você pode usar. Então você roda o D6 para ver a quantidade. Você pode usar um D6 vezes? É. Tem que ver quanta quantidade de óleo que tem. Ah, tá. Pode ser de uma vez? Pode. Isso tá mal? Isso tá mal? 6. E o outro? 4. 6 pro Soft Energy, né? É. Que é útil. Hein? Isso tu tava no baú? Oi? Estudo. Isso não, isso tava num saquinho. No baú tava só o ouro. Ah, tá. E assim, você vê que é um ouro velho, antigo, que parece que era o ouro da prisão. E as joias que vocês viram lá deviam ser joias, tanto dos prisioneiros quanto de quem morreu, né? Eles foram lá, e aí o Mad Monk catou eles. Então, só aqui a título de voltando um pouquinho de Identify, como é que funciona o cálice? Ele dá quanto de dano? Só pra eu saber. Assim. Ele dá 1d6 mais 6 de dano. Mais 6? Isso. Ok. Joga contra a constituição do alvo. Então, se o alvo passar, não deu nada. Se não passar, entra o dano sem armadura e nada. Uhum. Beleza. Então, massa. Então, agora é o seguinte. Agora, na hora que você sair dessa casa... Peraí, eu procurei... esconderijo, assim, alguma coisa nas paredes. Não, nada, não tem mais nada, não. Você quer. É, agora, tem os seguintes locais que vocês podem investigar. Ou vocês podem ir em direção à prisão, onde tem os... onde tem as ruínas das duas paredes da entrada, que é uma parede aqui, outra parede aqui, estão todas destruídas, e tem a entrada aqui. Tem as ruínas, vocês podem investigar. Vocês podem tentar subir... no, porque de onde vocês estão, se vocês olham para trás, vocês veem as grandes muretas e entre um muro e outro tem uma torre de vigilância. Essa torre tem uma portinha com uma entrada que você pode subir e investigar lá em cima. Vocês podem investigar lá em cima. É o R2D2. É o Observation Towers. Tá? E... ou vocês podem ir seguir em frente para dentro da prisão. Direto, de cara. É o Earth 4, a façada de Harrowstone. Aí vocês decidem. Não precisa ir também no pau, não. Se quiser voltar para a cidade, descansar e voltar. Esperar a chuva, esperar uma muralha. Eu nunca faço isso com vocês, mas porque vocês sempre entram na dungeon e fica lá na dungeon. Uma semana. Porque quando assim volta, zero os monstros, velho. Os monstros voltam tudo. É, dá respawn hoje. Respawn! Não, a gente pode voltar, esperar a chuva alagar tudo, esperar o nome completar na pedra, a merda, depois instalar. Podemos fazer tudo isso. Sempre uma opção. É sempre uma opção. Então vamos embora. Visão, visão. Visão, visão, visão. O professor Grimoire morreu onde? Foi nas ruínas ou foi dentro da prisão? O professor... ah, você perguntou pro Greenborough. Greenborough falou assim: nós encontramos a corpo do professor Grimoire do lado ali, do lado direito da façada. Onde tem as ruínas das paredes. Isso é lá mesmo. A façada é a fachada? É. Fachada. Dessa seita. Pois é. Chama Portinho. Mas é quando fala lá na região, é assim que fala. Ah, tá. local. E tem, tem o Lago Preto também, se vocês quiserem chegar lá também. Vou deixar o Lago Preto como está. Eu vou lá pescar. Então tá bom. Se dá alguma coisa importante. Agora começa, agora a agora aventura começa a ficar perigosa mesmo, hein? Se morrer, quer nem saber. Morreu, morrer o personagem. Morrer, morreu. Se morrer, não vão. Isso, não vai ter ressurreto. Ah, não. Cria um personagem novo. Não, tem que ter ressurreto. Se morrer, vira o padre. Se morrer, vira o padre. Deus. Então vamos pra Pachada lá. Vamos pra Passada. Passada. É Passada. É Passada. Aqui fala Passada. Igual os locais. Eu não sei falar igual os locais. Assim, vende a língua? Batada. Batada. Gostei dos olhos. Olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Só faltava deixar grudar na parede. Nossa, criar pernas e escudar. Hibernar num casulo e depois virar uma bomba. Doido, doido. Eu gostava. Nossa, ele ia passar agora. Eu já tava, já tinha passado. Já lá, tinha né? passado, já tava no casulo. Então é o seguinte: na hora que vocês chegam onde ele morreu, vocês notam uma coisa estranha. Nas paredes, tem várias pedras no chão, inclusive tem uma gárgula que caiu no chão, com tá tudo ainda manchado de sangue. E o Grimbão fala: olha, foi aqui que nós encontramos o professor Lorimoca, cabeça espatifada. É, aqui. É, máscara, algum ser diferente ou não? Bem, na hora que você coloca a máscara, você vê que nessas paredes aparecem umas runas mágicas, enormes assim, tamanho de um homem, várias, todas cobertas. Elas brilham com um brilho azulado fantasmagórico e são meio tremeluzentes assim. Você tenta ler, mas você não consegue. Pode passar a máscara para a pessoa pode. Pode. Quem que leria? A gente tem runas. Presta aqui. Pessoal, das coisas esquisitas. Aí depois fala que foi. Aqui tem uns straps, você deve ajustar. Tira o capuz. Ajustar. Vamos falar. Não, não, não. Você tem que fazer um mistério. É tipo aqueles animes que nunca aparecem, cara. Tira o capuz e põe. Agora que a gente viu. Ninguém viu o rosto do Thaís. Thaís é coberto pelas sombras. Ele vai pra cor, ele vai pra sombra pra fazer isso. Tinha um desenho animado que tinha um cachorro, né? Que ele tirava a cara assim. Medo, cara. O cachorro tirava a cara, eu não sou. É, tipo, era um super-herói pequenininho. E o ajudante dele era um cachorro. Uma casinha de cachorro que ficava escondendo a cabeça dele, assim. Aí era tipo desenho do final, que o cara não tinha mais o que fazer. O cachorro, peraí, ele tirava, aí mostrava só de trás, assim. Uma cabecinha com careca. Um fiozinho saindo. Ah, assim, entendeu? E todo mundo. Ah! E saía quebrando parede, fugindo do negócio. E aí eu assistia, ficava imaginando. Ele voltava, tinha a entrada da cabeça da casinha de cachorro, ficava só os dois olhinhos aparecendo, entendeu? Então tá, era assim, você só vê os dois olhinhos dele assim, ó. Aí massa. Aí você botou a máscara e aí você vê as runas, né? E aí, como é que lê esse negócio? As runas estão escritas em Varisian. Varisian. Só rola o seu identificar a magia, são mesma coisa arcanismo. Dificuldade 16. Ok, eu também tenho línguas. Eu posso uma línguas ao invés de arcanismo? Pode. Eu tenho uma. Eu também tenho. Mas passou o olho da língua, né? Mas eu tenho duas pernas. Ok, 17. A primeira coisa que você nota, ele fala, ó, pra ele ler e pensar e decifrar, vai levar uns 15 minutos, tá? Ele ficou lá parado uns 15 minutos de silêncio. Parada. Você quer que a Dora fique parada 15 minutos dentro da sala? Deixa a matraca. Eu comecei a olhar e falei, eu vou demorar um pouco. Ô, Dora, vamos subir na torre? Vamos. Ah, yes. Demorou, né? Demorou. Vamos, vamos em qualquer lugar. Então. Vamos em qualquer lugar, mas ele vai ficar sozinho? Eu vou ficar. Não, não, deixa ele lendo até escutar os gritos. Deixa eu ver. Deixa ele lendo. Fica aí junto. Eu vou ficar com ele, mas... porque se tem. Alguém tem que proteger. E a máscara é minha, alguém tem que proteger a máscara. Tá, mas ainda tá. Só nós dois. Vai, vai, mas. Não serve pra muita coisa, não, vai. E o padre? A paz fica aí com esse povo aí. É. Vai também que tremendo. Assim. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele mesmo. Deixa então, eu e o Hans e a. Na hora vamos lá na torre. Na torre, vocês foram na torre, tá. Ai, então você tá, lendo. Lendo. Bem, você vê o seguinte: que é um encantamento. Grande, 15 minutos, É um encantamento complexo e fala, está escrito o nome, o nome do diretor da prisão, Liva Hawkram, várias vezes. É magia claramente necromântica. Eu acho que vou ter que ir lá. Aí você tem que fazer um segundo teste agora, bem difícil, é 18. Ah, 17. 17? Nossa. Quase. Isso alonga mais. Em 30 minutos você consegue descobrir o que, que é. Então você tá lá, esse Franz tá pensando assim, lembrando um pouquinho que você sabe de necromancia e tal. Ah, eu posso tirar o que me ajuda? Você pode usar o Serve My Hand. Se você usar o Serve My Hand, aí você vai ver na hora. Tá, é aquele que vai virar do mal. Qualquer coisa, você tira esse livro da minha mão. Tá? Eu vou abrir. Você começa a ver assim. Demorar e aí, hora, não. Claramente, ele já abre assim pra você. Na página. Na página. Com brilho, não. Ensinando como aprisionar um fantasma. Opa! Então, ali foi um encantamento para aprisionar e retirar o fantasma do diretor da prisão de Harrowstone. E você nota que é esse encantamento para aprisionar fantasmas de energia positiva. Bonzinhos. Exatamente. Eu consigo. Depois que isso aconteceu, começou a acontecer merda na cidade. Eu consigo desfazer o encantamento? Não, o encantamento ele já foi usado. O fantasma não está lá. Eles já pegaram o fantasma e deram os necro. É só tipo o resíduo do encantamento que tá lá. É. Tá, o encantamento ainda tá quase apagado, por isso que vocês não viram a olho nu. Ela viu por causa da máscara. Enquanto isso. Não deu nem um zigue-dum com o livro, não? Deixa eu fazer a cena, que é a torre do desespero. Os três indo pra torre do desespero. Adora e não levar um pouco de esperança, né? Agora tá cantando a cantiga das crianças. É, porque ela adora cantiga. Beleza. Agora foi o personagem mais creepy que você já criou. Vocês entraram na torre e vão subindo. Me diz se vocês vão subindo. É ratos. Tava aberto, tranquilo. É ratos. Muitos ratos nas escadas vão correndo para os lados. Correndo para vários lados. Aí vocês vão subindo, né? Sim, mas. Beleza. Aí quando vocês. Ah, subindo escada, né? As pernas não servem para isso, não. Quando vocês chegam lá em cima, vocês veem um guarda olhando pra distância. Vocês veem ele de costas assim. Ele tá de costas lá, meio tremeluzente assim, um fantasminho olhando pra distância. Cara. Vocês escutam um barulhinho lá no fundo de rápido. Eu não tenho. Ah, o Hans tem uma mágica. Hans, cutuquei lá. Mas cutuquei. Não bate nele, não. Não, só vem perto de mim que eu vou falar com ele. Aí você vê, é um homem barbado assim, o rosto é meio cadavérico, os olhos já desapareceram. A pele, a mão toda carcomida, ele brilha com um brilho meio esverdeado assim, e ele olha pra distância. Vou falar. Oi? Oi! Ele vira assim, olha. Tudo bem? Aí ele olha assim pro October. Aí ele começa a berrar assim: Fugitivos! Fugitivos! Fugitivos! A gente não é fugitivo, a gente é visitante. Aí. A gente é visitante, a gente não é fugitivo. Aí ele olha assim. Cadê os seus manacles? Deixa eu dar pausa, né? Yes. Então, aí vocês sobem lá, o cara vira assim. Fugitivos! Não, somos visitantes! Cadê suas algemas? Ficou ali embaixo! Algemas! Quando ele fala algemas, aparecem as algemas nas suas mãos assim, ó. Ups. E as suas mãos ficam presas assim. Algemas! A gente eu vou é visitante! Dá um encontrão nele pra derrubar ele da torre. Ai, nossa, mãe! Aí você sai correndo. Ai, meu Deus. O Hans foi aonde? Eu tava lá com ele, prendeu também. Tá, então beleza. O Hans é mais inteligente um pouquinho do que ele, né? Que bom. Vai ficar. As algemas, elas aparecem mesmo, de ferro mesmo, assim, pum, do ar, assim, ó, pum. Aí você sai correndo, passa por ele e vai cair. Aí o Hans, não! Dá um pulo, vamos ver se ele consegue te agarrar. 2d6 mais destreza, mais atletismo do Hans. Ele tem que tirar 10. E é assim que o Hans morreu. 11? Assim que o Hans começou a jogar com Nossa, tchum, ele te agarrou e você ficou lá de pendurado, assim, a 35 metros do chão. É morte na certa. Caiu, morreu. Matou? Não, é mais. Eu falei que o muro era 35. A torre é mais o quê? Mais uns 5 metros pra cima, você tá 40 metros no chão. Não, é uma torre. 5 metros de torre é pouca. 40 metros no chão. A arquitetura do Nilo tem múltiplos de 5. Ah, eu quero fazer um apartamento de 123 metros. Não, é só 125 ou 150. Quando o Lovecraft falava de arquitetura não euclidiana, ele tava falando disso que você descreve. Em múltiplos de 5. Então vamos lá. Aí o Hans tá lá segurando. Ah, porque o October não é leve, né? Você tem que ver, ele é um anão cervejeiro. Mas o Hans é forte, pô. E October. Pois é. O Hans é forte, mas ele tem uma força élfica, assim, é mais delgado. Então, né? Aí é o seguinte, o cara, devagarzinho, assim, tá bem cinematográfico, virou assim a lança dele, e a lança dele ficou de ferro, transforma de ferro, tchum, e tá indo devagarzinho pra pegar o Hans e dar o backstab no Hans. E o Hans não pode fazer nada, porque tá lá segurando. Entendeu? Eu vou pular nele, aliás, eu vou pular na lança. Vai agarrar a lança. É. Com o brilhão. Beleza, beleza. Rola sua força contra a força do fantasma. O fantasma até que não é muito forte, não. É mais. Ele tem mais 4. Até que não é muito forte, não. É 8 mais 4. 12. 12. Tem que tirar mais que 12. Eu tenho mais 2. Vamos botar sua briga. Põe sua briga. Ah, é, briga. Põe briga. Aí rola. 10. 10, deu 12. Você agarrou, mas tá indo. Aí o Hans, não. O Hans já tá fazendo assim. Ai, eu tô algemado. Você aguentando? Não, ele fica andando. Vamos fazer um segundo teste de força pra ver se você consegue arrancar. Como é que eu faço pra tentar escalar de novo o negócio? O apoio que o Hans tá me dando, eu não consigo. Subir pela corrente, assim. Consegue. Rola aí sua força aí. Força mais atletismo. Tem que tirar 15. Olha lá. 15 no dado? Cara. Beleza. Você tá subindo, Mais uma rodada, você consegue agarrar os braços do Hans. Tá. Você tá subindo assim o negócio e tá lá. E nisso, Dora, você tá lá presa assim, você começa a escutar o barulho dos ratos. Parece que os ratos estão subindo. E é tipo aquele, é o que eles chamam de horde. É Killer Swarm of Rats. É uns ratos assim do capeta, os olhinhos brilham vermelho e eles vêm de nuvem, assim, entendeu? Eles vêm assim, como se fosse uma onda, assim. Um monte de rato. Um por cima do outro. Um por cima do outro, exatamente, é assim mesmo. Enquanto isso, você tá lá segurando no negócio. Então vamos fazer um teste de força com um teste de força pra ver se você arranca a lança. Tá? Ah, flambou! Rola pra ver se você não flambou também. Não flambou. Aí a lança sai na sua mão, assim, e aí o que você faz? Aí o cara olha assim, você vê que ele olha, o fantasma olha pra lança e ele meio que afasta pra trás, mas os ratos estão vindo. Ele meio que afasta pra trás, ele olha pra lança assim, meio com medo da lança. Vou gritar pra ele: para aqueles ratos! Aí ele olha assim: não! É o mestre que tá controlando! E aí os ratos começam a passar por ele e indo em cima de você. Ixi! Será que consigo usar poder pra controlar os animais? Contra o poder do cara? Contra o poder do cara, pode ser. Eu vou fazer o poder do cara. O poder do cara é mais 8. Nossa! É o mestre, é o poder do mestre. Você faz sabedoria mais o seu poder. Tá. Não, mais 7. É. Mas é eu que rolando, né? 5 mais 8. 5 mais 8. 13. Tem que tirar. É. Mais que 13. Ah, tirei! Quem é o mestre? Quem é o mestre? Aí os ratos, assim, já tava aquele quase em cima de você, aí eles param. Parem! Eles ficam lá parados, assim. Ajudem meu amigo a levantar. Vão! Aí eles vão. Eu que fiz. Aí ele tá lá e os eles vão lá em torno de você assim e eles vão fazendo, vão puxando. Eu que fiz. Mas aí é o seguinte, peça de novo porque o cara lá tá tentando te tirar o seu poder, que aí eles vão comer o October inteiro. Nossa, mas vai ser um por. Entendeu? Um por rodada? Não, eles entram agora, não. Um por rodada? É difícil pra caramba, vai lá. 5 mais 8. Ah, eu perdi, agora eu perdi. Deu quantos? 5 mais 8, 13. Beleza, aí os ratos que estavam te ajudando, eles começam a morder o October. Ah! Aí o Hans puxa, rola o Hans puxando aí. 2d6. Deu 12. Força mais atletismo. 12, beleza. O Hans puxa lá pra dentro e os ratos começam a morder todo mundo. Tá? E aí faz o seu teste aí. Ah, agora vai dar, hein? Deu. Agora deu. Deu. 15, 16, 17. Deu. Então controlei eles. Pulem. Mandando eles pular pra fora. Pular pra fora? Cai aquela chuva assim. Enquanto isso, o fantasma tá lá parado, assim. Ele tá olhando lá pro seu, pro peça lança que você tá carregando. Tira essas algemas. O mestre vai me destruir. Ah, eu também posso te destruir. Aí faz assim. Pum, as algemas saem. Ele levanta assim. Gostei, agora a gente vai conversar. Não. Vocês não sabem, o mestre. Ele está vindo. Quem é o mestre, gente? Pelo quem é o mestre? Ele está chegando. Quem é ele? O mestre. Dá uma cutucada, né? Quem é ele? Quando você cutuca assim, a parte assim dele começa a queimar assim. Ah, ai, desculpa! Tadinho! Desculpa! Qual é o nome dele? Ele começa a se meio que agonizar. Besta! O que você fez? Quem é o quer mestre? Saber? Eu, Dora! Ai. Sim, mestre! Eu consegui o nome de um deles. É Dora! Ah, é das unhas! O mestre dos nomes! Aí ele desaparece, mas você tá com a lança do capeta. A lança ela meio que brilha com um azul assim, meio fantasmagórico. Depois ela some, depois que você bateu nele assim. Imposta. Imposta. Bom, ele tá vindo pra cá. Aí vocês descem de lá. Quando vocês descem, eles terminaram o breguete lá. Na hora que você viu, ele tá carregando uma lança. Uma lança que você já tinha visto antes. Onde? Porque a lança, no cabo dela, se você olhar bem, é uma todo. Inscrição. Não, é todo desenhado assim, várias caveiras. Assim. Caveiras? É uma lança das almas. Você devia tratar esse negócio. É uma lança. Uma lança feita por fantasmas. Pelo menos checado. Dora, solte isso! Por quê? Solta essa lança agora! Não, ela não vai proteger a gente, você não tá entendendo. Ela protege? É uma arma. É uma arma assim, de energia negativa. Né? Mas é uma arma que pode ser usada para causar dano em mortos-vivos. É, acabou de proteger a gente do fantasma. Assim, o que vocês encontraram? Isso? Guarda, fantasma. É. Isso. Você sabia quando você tenta bater no guarda, fantasma, você passa direto? É. Um D6 mais 5. Um D6 mais 5. Agora você também sabe. Um D6 mais 5. E contra fantasmas, ela é mais 2D6. Ó. Oh. Extra? Extra. Normal. Dá pra Valhel se bater com os negócios aí, né? Então pensei aqui, ó. Pensei que não tem arma mágica. Pois é. E meu machado. Lança fantasma. Batizei. Lança fantasma. O nome dela é Soul Lance. Não, eu vou chamar lança fantasma. Soul Lance. Sai fantasma. Galera, lança fantasma. A nossa equipe de tradução. Eu que achei, eu que batizo lança fantasma. Lança fantasma. Pronto. Com lança perfume, só que fantasma. Dig do 2001, você é lança fantasma na partida agora. Então aí, o Taeron, você vai relatar? Vou falar, isso aqui era um spell para prender um espírito de positivo, bom. Pelo visto foi feito para prender, para tirar daqui, na verdade, o espírito do Livar Halkran, que era o ordem da... Saco pra tudo, né? Da... da prisão. Para? Que era o diretor da prisão. Imagino que ele devia estar mantendo os outros espíritos aqui dentro. Pra que tirar o espírito? Se pode destruir? É porque ele é mais difícil destruir. É alguém que iria libertar esses espíritos maus que estão aí, provavelmente. Onde ele tá agora? Não sei. Então, o mestre tá aí. Que mestre? O mestre daqui. E tá vindo pra cá. Como assim? Como que, aconteceu? Me conta direito o que aconteceu agora. Então, a gente tava lá andando, assim, mó tranquilo. Entendeu? Mó de boa, assim. Aí tava só andando. Tinha, assim, nos degraus lá. Aí a gente encontrou com o fantasminha, que tinha essa lança e tal. E tal. Aí, lógico que a gente é foda. Aí. Batemos nele. Ah. Tentei fazer amizade com ele, mas ele não quis fazer amizade comigo. Não sei porquê. O Tobi quase morreu. Pula. Aí. Aí veio os ratos do mal e ele falou que era do mestre e o mestre tá vindo. E aí ele perguntou meu nome, eu falei meu nome. Daí ele falou mas assim, eu decidi que agora... nós vamos embora. October, quase fiquei sem meu primo querido. Esquece. Não gostei daquela situação. Ele falou assim, mestre, agora tem o nome de um deles. Tipo, é, eu acho só que o mestre sabe que a gente tá aqui. Isso agora sabe o meu nome, que eu não sei o que eu vou fazer com isso. A não ser que for aquele mesmo cara, mas aquele cara a gente matou. Se controlar, igual que ele fazia, talvez. Será que você faz igual? Então acho que eu não quero lá encontrar com ele. É. É sério, gente. Dá outro nome. Será que... Ô, grande Taeron, você poderia, quem sabe, monitorar a mente de Dora pra ver se ela está sofrendo algum tipo... Porque eu não quero andar com pessoas que possam ser controladas por criaturas do mal. Nenhum elfo andaria. Quem é elfo aqui? Pois é. Há dúvidas. Tem pessoas que são elfos de nascimento e pessoas que são elfo por vocação. De alma. Tá. Eu acho que por enquanto tá tudo bem com ela. Ela tá se portando de acordo. Você acha ou você fez uma... você viu com seus poderes mentais e tem certeza ou você vai basear no seu achismo? O senhor provavelmente não entende a dificuldade que é manipular a essência da existência pra dobrar a realidade ao meu dispor, que é o que um mago faz. Bem, eu entendi... Até quando você falou a dificuldade. Depois do resto, eu escutei gaivotas na minha cabeça. Sim, por isso nós não discutiremos mais esse assunto. Oh, bicho. Bem agora. Bem agora. Ai, o que eu estou fazendo aqui, October? Nós somos comerciantes. O que nós estamos fazendo nos arriscando dessa forma? Você quase morreu? Ué, mas você era amigo lá do moço que morreu, ué. E o que você quis de tentar dar ombrada em fantasma, October? Ué, achei que ia tentar a armadura. Você não quer dar essa arma pra ele, não? Ele é muito inteligente, não. October, você não quer passar essa arma pra ele, que ele passa a ter uma arma mágica? Mas não dá pro seu primo. Vamos combinar que você só pode bater em fantasma com essa arma agora. Essa parte machado. Mas essa é que vai machucar o fantasma, a outra não machuca. Tá bom. Toma. Eu. Lança fantasma. Achei que eu tinha dado um grupo em alguma creche. Que tal se a gente tirar a ponta dessa lança e botar em cima na ponta do seu machado? Não, vai quebrar. Nós somos. Você é ferreiro, Octo. Vai quebrar ela. Ela é mágica, ela não é de fazer isso. É, eu sei, velho. Mas quem sabe? Fica quieto ali, garoto. Deixa eu... Aqui é conversa de família, não chegou na cozinha. Então devolve minha lança. E se eu pegar a ponta do meu machado e colocar no outro lado do cabo? Gostei. Continua sendo um machado normal. Mas ele pode usar. Continua tendo que poder bater só com um lado. Mas ele pode usar. Eu achei que você era daqueles que sabia usar todo tipo de arma. October, você tá se revelando até uma certa inteligência. Eu achava que você era aqueles que sabia usar todo tipo de arma. Que pena que você não é. Mas não vai ficar meio desbalanceado? Que pena que você não é. Você sabe usar machado. Então tá. Você sabe usar machado. October, veja. Uma adolescente tentando usar psicologia reversa na gente que tem mais de 300 anos. É tão bonito esses elfozinhos. Vai, funciona. Já que ninguém aqui ela é muito, muito esperto. É tá bom, fica com a marcha separada. Não quer desfazer, não. É da família. Viu? Deus, essa é menina, não precisa quebrar ela. Quando não for vantagem, você vai com o machado. Sim, senhor. Que vai ser bem pouco provavelmente. Mas, nossa, mas foi muito estressante. Vamos dar uma pausa para tomar uma cerveja? Vamos. Você quase morre o tempo todo. A chuva todo, vai começar daqui a pouco. Ele quase morre o tempo todo. A chuva começa logo mais, eu acho que a gente... Por que a gente não volta para a cidade, espera a chuva passar e volta para cá? É que se a gente entrar na prisão, a chuva não vai pegar a gente. Demorar demais. É, a gente pode durante a chuva ficar na prisão, tranquilo. Tranquilo. Falta quanto, aliás, para a chuva passar para chegar? Hã? Falta quanto pra chuva chegar? Ah, faltam umas... É, você falou 3 horas, né? 2 horas e meia. Ih, falta muito tempo. Dá tempo de ir lá, limpar a dungeon e voltar. Limpar, tipo, limpar tá todo mundo, passar tudo. Ah, mas não, tá todo mundo. Despregar as pinas, despregar as maçanetas todas. Despregar a alma do varal. Mas isso aí é uma beleza. Limpar todo aquele sangue seco que tá lá, né? Escovar tudo. Tirar a tripa. Tirar as caveiras do chão. Isso, mostrar as caveiras, colocar tudo na estante. Subir. Bota as caveirinhas de pé bonitinho, assim, uma de cada lado, sabe? Arrumar os esqueletinhos, assim, bonitinho. Sumir. Então, beleza. Então vamos procurar o mestre. Não! Não? Não! Que deve ser o mestre dos nomes, a gente não quer encontrar com ele. Mestre of the names. Não, não. Bem, então o que a gente quer? A gente quer descobrir o que aconteceu, porque que ele morreu, o que o professor estava investigando aqui. Provavelmente tem o. Como é que é o nome do negócio? O caminho sussurrante que está agindo aqui, os necromonges. Não era isso do fantasma? É lógico. Provavelmente, sim, a gente pode supor, pode ser os necromônios que fizeram um negócio pra tirar o warning daqui. E depois que tirou o warning, aí os. Mas se a gente não for lá bater no mestre, não vai acabar com esse negócio? Não vai deixar de ser mal esse lugar todo? A gente tem que descobrir o que tá acontecendo primeiro. Talvez não seja um caminho de simplesmente ir lá enfrentar. Eu acredito em você. Eu não sei exatamente quais eram os ensinamentos do seu mestre, mas por ele ser da Ordem Palatina, imagino que ele gostaria que você descobrisse exatamente o que está acontecendo. Mas Dora, você não teve visões que seu mestre também estava aqui? Estava aprisionado dentro da prisão de Harrowstone? Não. Eu lembro que você chegou a comentar isso. Que ele veio pra cá, né? Sim. Mas alguém teve a visão? Quem que teve? Acho que foi, não, mas acho que foi só veio pra cá. Não fui eu. Foi tipo o caminho. Eu. Não, porque já estou? É, e aqui tinha um mestre druida lá embaixo. É, foi, eu acho que foi ela, mas a minha visão não foi disso. Foi a Tulissa. Foi a Tulissa. Foi. Acho que foi. Você viu um druida, né? Um elfo druida, todo daqueles pesadelos. Sendo torturado pelo maníaco do pântano. Então, viu? Nós podemos estar aqui de alguma forma atrás do que aconteceu com o seu mestre. Aí sim. Viu só? Agora, assim, é a hora vai. Dos telefonemas. Beleza, hein? Porque a gente ficava e ele tentava ler e não conseguia, aí não encaixava os treinos no outro. Musiquinha Diablo Dungeon. Yes. Então, essa vamos investigar. Tem um monte de esqueletinho lá, esperando a gente. Essa construção de 2 andares. Batendo a parede. Eu evitava um detetive. Eu não, mas eu aprendi agora que investigar é legal. Entendeu? Não pode querer matar um monstro de uma vez. Eu vou tomar a minha cerveja com morangos. Não, mas tô mandando, Hans. Tô mandando. Essa minha cerveja com morangos chama Sangue da Coragem. Isso. Mas não gostaria de esperar aqui mais tempo que necessário. Ah, então é aí que você guarda a sua coragem? Fica sabor alecrim. Alecrim. Aí ele tira até um cinto assim, cheio de garrafinha assim. Alecrim. Ele faz clen, clen. Tem esse aqui, ó. Alecrim com manjericão. Cerveja de alecrim com manjericão. Alecrim. Não dá pra andar efetivamente. Não. O nome dessa cerveja é pizza. O gosto, o sabor da vitória. Da vitória. Da vitória. Da vitória. Sabor da vitória. Nossa, como é que tá muito? Este é uma construção. Os nomes são vermelho, marrom. Isso é muito grande, tem que encontrar o que. Ele está muito mudado. Ele saiu! O Hans era uma merda! nem falava direito. Aí voltou todo mundo. Voltou eu. Vamos lá. Este prédio de dois andares está no centro do terreno da prisão. É, ervas trepadeiras, essa erva negra do capeta do inferno. E um musgo, é um musgo acinzentado. Fica por todas as paredes. Oi. Era um espiritão. Então, sim. Enquanto acima, os restos de madeira do telhado estão faltando, expondo a estrutura de madeira da estrutura superior tesoura para o céu. Aqui e ali, vocês veem algumas gárgulas de pedra montadas em cima das paredes, algumas funcionando como locais de escoamento de água e decorações, mas agora parecendo servir como uma espécie macabra de sentinelas. Muitas dessas decorações de pedra já foram destruídas há muito tempo e agora estão em ruínas no chão abaixo. Janelas da façada do prédio. Façada? É, façada. Fachada do prédio. É assim que os locais falam. Fachada do prédio são estreitas e bloqueadas por grades de ferro enferrujado. Colunas de pedra suportam um balcão de madeira sobre as paredes de madeira apodrecida da frente. E as duas paredes, as duas portas de madeira apodrecida, elas estão meio desengonçadas, mostrando algumas visões da escuridão que está lá por dentro. Raios de escuridão. Uhum. Que vem de lá. Isso. E aí? E que nós vamos entrar pé na porta. Não, tem a trepadeira, não é? Não tem. Tem uma trepadeira do lado, assim. A do mal. Vamos lá, adoro. Conversa com a trepadeira, pede. Alguém joga umas água benta aí pra elas aí, pra trepadeira do mal, hein? Pode deixar. Peraí que eu vou abençoar ela. Deixa o padre. Eu jogo do lado de casa e jogo do lado de lá. Não, joga no meio, padre. Não, joga no meio. Fui. Aí a trepadeira foi pro lado. Você é madre confessora. Então, jogue água benta, madre confessora. Ah, é, água benta. É isso que a gente tá falando. Joga água benta. Agora você entendeu. Joga um balde. Água benta! O efeito mais dramático que o do padre. Né? É. A água benta, ela vai em câmera lenta e brilhando, assim, tipo aninha. Assim, tipo... Pontinhos dourados. É. Aí a Dora fala assim: tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Aí o olho da Dora fica desse tamanho, né? Oh, que lindo! Aí cara. Ok, isso que eu me viu feio. Você tá falando? Não, vou voltar. Agora é um robuzaço. Ah, eu soube, Então. Tem laser, né? Então, vamos lá. E vamos que vamos. Deixa eu ver aonde que dá o que aqui. Deixa eu não entender esse mapa aqui. Então, onde tiver monstro, a gente não quer. Então, a gente não vai. Achei que a gente tava vindo atrás dos monstros. Não, a gente tá vindo atrás de informação. Ah, é? Achei que a gente tava vindo. E se a informação estiver com o monstro? É verdade, a gente já tá partindo. Não, a gente veio informação. A gente tá pesquisando. Isso é pesquisar. Perfeito. Entendeu? Ok. Tudo bem, Dora. S1. Tem um breguete aqui. Impressionante como a Mari confessa que tem que receber tal tipo de ensinamento de uma criança. Então vocês vão entrar pra valer. Quem é criança? Quem é criança? Ela, pelo visto. Entraram. Então entrar, né? Entrar. Entrar. Quem entrou primeiro? A gente entrou em qualquer lugar que tenha pra entrar. Quem entrou primeiro? E quem entra por último? É, exatamente. É sempre assim. Quem foi primeiro? Primeiro e último é sempre o último. Tem luz no lugar? Não, eu vou começar a fazer umas coisas acontecer no meio. Ah, não. Mas quem tá na frente? Cai com o Jorge Nosso no meio. Quem tá na frente e atrás, acabou. Então, assim, ó. O que é, isso foi antes um grande salão flanqueado por um par de salas de espera. Aí o padre Grimborão fala assim: era aqui que a gente trazia os prisioneiros. Eles ficavam aqui arrastando correntes. Vocês estão escutando isso? Não. Vocês começam a escutar umas correntes arrastando. A buzina? Deve ser de fantasma. Ela ecoa no local. Faz fantasma. A gente tá fazendo tudo. Nossa, se a gente tivesse o Pérebro no grupo, ele ia estar tão feliz. O teto, me diz, vocês vão andando, ele meio que treme. Ixi. E as colunas de pedra que segura o teto. As construções. Elas estão meio assim, me diz, vocês vão andando, elas vão caindo umas terrinhas nelas. As colunas de pedra estão caindo? Nossa. Madeira. Uns troncos de madeira assim que segura o teto. De pedra. Tudo de alvenaria. Tudo de alvenaria. Tudo condenado pela defesa civil aqui, a gente. Tudo se alvará. E já bloqueou tudo aqui. Bombeiro passou, cercou tudo. Isso. Aí no teto. Povo nem é pra construir os negócios na rocha. É, no norte. Se fosse um anão, né? Não, tá vendo essa viga? Se eu chutar ela, cai tudo aqui, ó. No norte tem uma gigantesca porta. Um par de portas de madeira de carvalho. Que lindo, são desenhadas. Isso. Vocês veem claramente que o teto aqui, é que a balcone, né, o balcão acima dessa sala, ele tá bem vulnerável, tá instável. Tá? O negócio é de dois andares. Ou seja, sem chance pro segundo, né? A não ser que você já adora levinha e ágil. Não, só essa balcão. Só o balcão. Só o balcão. A estrutura toda. Não, na verdade, é tipo o mezanino. Uhum. É tipo o mezanino. Você entra, aí tem o tetão e ele tá ali até isso, no meio do final. Entendi. Exatamente. Por isso que eu gosto de usar locais feitos por profissionais do que criar as minhas dungeons, que o Léo começa a falar. Até um pouquinho, né? Até agora ela leva proofs. Leva pro everything. Mas aí eu tenho sempre a desculpa. É, it's magic. It's magic. If it doesn't make sense, it's magic. Vamos lá. É, vocês vão, vai, eu tô. Vocês vão abrir a porta? Peraí, ok. A sala tem duas. Tem a porta de carvalho. É, mas não tem, só tem a porta de carvalho na frente. Tá, tinha duas salas. Ela tá toda abandonada, toda destruída. Então vamos fazer o seguinte, já tem barulho de corrente, quer dizer que tem fantasma por aí. Olha que a tua máscara, toma de volta. É, a máscara. Todo mundo. Aí você vê os prisioneiros andando, andando em círculo, em torno de vocês. Assim. Em torno da gente? Em torno da sala, né? Embora. E você vê que eles, toda vez que eles passam perto da Adora, eles viram assim, e eles, parece que eles estão falando alguma coisa, só que você não escuta porque fantasma não... Porque a máscara não tem coisa de ouvir, não tô me vendo. Tem alguma história com fantasma? Toda vez que eu olhar, eles estão aproximando, falando você, estão fofocando sobre você. E eles falando com a cabeça, estão fofocando. Eu podia com a máscara falar que nem o Batman. Batman. I'm sorry. Manda eles embora. Cara, você tá mal falado. Mas esses fantasmas são maus ou são almas penadas? São prisioneiros. Almas penadas. Eles são só aqueles. Ela pode? A Atlas pode mandar eles pro céu? Pra além? Poder eu posso, mas ela não sabe. Vai gastar coisas. Ela não sabe. Vai gastar pontos. Depois que ela subir de nível, ela vai pegar isso. Ou então vai te passar na cidade e pegar um clérigo. Nada, só se conversar com o Greenboro que ele te ensina como é que faz. Uma conversinha lá com ele. Ah, então, a gente podia dar a volta, assim, já caiu o telhado. Já caiu o teto em cima da gente uma vez, a gente podia só dar a volta, assim, lá pelos lados, pra não cair de novo. Beleza? Ok. Então vamos ver pra onde que vai. Vocês vão abrir a porta. Isso. Antes de abrir a porta, a gente vai escutar do outro lado, ver se não tem nada. Aquele clássico da MPB nerd. Abrir a porta. Mas Mas aí. Aparecendo. Nossa, a Paula não nasce, ela nasce depois dessa música. É. Não, não, ninguém, todos nasceram depois dessa música. Todo mundo com Blank, assim, não Stare, é. Né? Blank. Vamos lá. Tem meio que eu sou um bebê. Quando vocês entram. Vocês abrem, vocês veem um foyer. What the hell is a foyer? É um hall, é um hall. Hall. É um hall de hotel. Ah, é um hotel. Foyer. A gente usa aqui foyer. A gente usa o quê? Usa foyer. Isso é hall de hotel. Usa demais. É um hall de prisioneiros. Uma das poucas palavras que eu sei em francês são essas. Foyer. Foyer. Abajur. Brise solaire. Brise solaire. Brise solaire. Inclusive, quando vocês entram lá, o Hans faz assim. Oh! Um foyer. Aquilo ali que tem no prédio do Itaú? No... É um bricolagem. É um bricolagem. É um brilho solar. Qualquer coisa que fica lá de fora, que fica em frente à janela. Omelete de fromagem. Omelete de fromagem. Que fica na frente da janela, que é pra tampar o sol. É assim, ou, ó. É vertical. Assim, ou pode ser horizontal assim. Também. O prédio do Neymar na praça. Umas paletas. Ele tem esse negócio assim. Aquilo é um brilho solar. Brisa solar. Brisa solar. Agora sim. O brilho solar é exatamente o quebra-sol na tradução. Deve ser sido inventado pelo Nico Bufier. É o cara que o Leclerc mais chupinhou tudo. Coitado. Então, vocês entram. Quando vocês entram, o Hans fala assim: oh, um foyer. É, e uma sala e um hall também. Este quarto contém. Muitos tesouros. Não, esse quarto tem não. Streaks of Mold Sand. Tem umas rajadas de mofo manchando as paredes deste foyer. E o chão abaixo tá bem cheio e espesso. Cheio de uma espécie de carpete. Mas quando vocês olham no chão, vocês veem que não é carpete, é fungo. Alguém tá bem alto. Alguém da alergia? Vocês vão andando, o fungo afunda até quase chegando no joelho. Assim. Nossa, que nojo. E a gente vai andando. E é um fungo assim, quando vocês pisam, o fungo solta um cheiro assim de cadáver. Ai. Um cheiro de carne podre. Não, então água benta. Botox de limão. É, água benta. Lima limão. Que bom. Joga uma água benta aí, só pra ver quanto é. Água benta mesmo. E você vê... paredes de madeira bem forte em cada uma das três paredes. Três? É, porque é de trás é que vocês entraram. Então tem uma aqui, outra aqui, outra na okay. frente. Né? Tá bem tranquilo. Aí calma. Joga uma água benta no fogo! Pra ver o que acontece. Viu, toca benta. Pega um pouquinho, calma. É loading. Tá loading, tá loading. Eu apertei meu mexida. Conjurando água benta. Pra jogar água benta. Pra fazer esse jurado travado lá assim. Então no off que assim, E a galera tá assim, gente, o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Que travou pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Ó, quando voltar eu vou detonar, hein? Peraí. Aí volta, já morreu. Já morreu toda a mulher aí, faz. Os monstros saem, aparecem os monstros. Já morreram os monstros aí, você faz. Pronto. Já tá todo mundo fantasminha. Acabou. E vida. Aí é o seguinte: quando vocês entram, a porta de trás. Se fecha. Fecha. Clássico. De repente, as portas começam a se abrir assim, ó. E elas fecham num estrondo enorme. Pá! Pá, pá, pá! E começam a bater com muita força. Coisa de fantasma, conheço. Bater com muita força. Bater com muita força. E a cada vez que elas batem, você sente uma pressão na cabeça, assim, bem forte. Pá! E aí, elas vão batendo, a temperatura vai caindo e vocês começam a ficar sem oxigênio. Começam a engasgar. Pá! Eu vou fazer um ataque delas contra a fortitude. Tipo, tirando o ar do negócio. Fortitude. Chama. Isso aí chama. Slamming Portals. Uau! Oh, chique! Isso é coisa lá do Pathfinder. Os caras têm a mais, né? 6 mais o ataque deles é mais 6. Deu 12. Vocês têm que tirar 12 no Fortitude. Nossa, Constituição. Constituição. O Mago sobrevive. O Mago sobrevive. Eu quero ter um Não. É porque quem passou ainda 11. Tá aguentando ficar 11, sem oxigênio. Não passa, não. Tirei 11 também. Passa, não. 11? Não. Não, 11 não. Eu se fudi. Ah, peraí, posso tomar atletismo? Oi? Atletismo? Não, não. Não. Se você tivesse uma coisa de resistência, tolerância pode. Sobrevivência. Então anota a tolerância. Se você quiser, pra próxima sessão, vocês ganham mais um ponto. Aí você pode botar. Sobrevivência não, né? Sobrevivência não. Mas sobrevivência até sim, porque você vai usar uma estratégia pra prender então, a respiração. Dá. Oh yes. Então vocês estão prendendo a respiração nessa rodada. É, tá certo. E eu tô. Não, é a desmaiou. Quem não passou, desmaia. No fundo? Desmaiou. No fundo. Desmaiou. Beleza. Eu tô bem. Rola um D6, vê quanto tempo. Se tiver oxigênio. Lago! Se beijou. Rola um D6. Lago! É, Tulissa, rola um D6. Rola um D6. Mas ele puxando o dois. Rola um D6. Aqueles braços assim, quando sabia que era curtido, você vai tirar. Se o oxigênio voltar, você volta em duas rodadas. Se o oxigênio não voltar. Você morre. Mas não, a questão é a seguinte. É, porque é, o lance é o seguinte, se todo mundo desmaiar, aí morreu todo mundo. Entendeu? Porque aí ninguém pode tirar o outro da sala. Pro Hans? O Hans caiu. Beleza. Tulissa desmaiou, o Greenborough desmaiou no chão. E as portas estão batendo. Pá, não, pá, eu tô indo numa das portas. Quebrar, segurar. Hã? Eu tô indo numa das portas pra eu barrar elas. Eu pra segurar. Na hora que você tenta segurar, a porta vai junto com você e espreme a sua mão na porta. Não foi como? Você tomou. Eu ia travar com o machado. Um D6 de dano. Eu dois de dano. Não, ele travar com o machado. Não, você segurou com a mão. A porta bateu. Agora você vai botar. Toma um D6 de dano. E agora você tá botando com o machado. Vai lá. Um D6. Eu vou dar uma ação pra cada um, depois eu faço outro ataque do cara. Não precisa fazer tipo combate, tá, não. Tá. Tá, Aeron, o que você vai fazer? Eu vou tentar só segurar uma das portas com telecinese. Telecinese, eu vou fazer. A porta é mais 5. Deu 8 mais 5. 13. Vou somar meu ponto. Ele já tá na memória dela. Ah, eu posso não, somar o quê? Só o poder? Poder é mais inteligência. Mais inteligência. Então deu 15. 15, você segurou uma das portas. Aí tá entrando um pouquinho de oxigênio, tá? Alguém quebra aquela porra daquela porta, que eu vou ter que estar gastando tempo pra segurar. Aí você abriu a da frente ou do lado ou do outro? Qual que você tá segurando? A da frente. Na frente, beleza. Então você tá segurando. Toda rodada a gente testa de novo. Eu vou ler meu livro, eu sou muito nerd. Você vai ler seu livro, tá aquela fumaça toda assim, você vai ter aquela ventania toda e tal, você vai abrir seu livro tá página pra um lado, pro outro, então tá menos 4 pra você. Quebra a porta, que melhor. Ah, tá todo mundo querendo quebrar a porta? Vocês vão conseguir, né? Não sei. Não. O outro que baixou os dedinhos. Vai lá ler, às vezes você sabe. Ah, vou tentar. Vamos lá, agora. É o quê? É o que tem que ser? É inteligência mais monstrologia, mais 7. Quanto tem que tirar? Tem que tirar 12, mas tá menos 4. Então tem que tirar 9. Isso. Ai, opa, só tem como dar 7. Então valeu. Eu não, gente, você vê que isso não. Sei não. Tá passando assim, Dora? Vou tentar dar uma empurrada na porta. Qual porta? Naquele segurou. Naquele segurou? É. Segurar mais ela assim ou. Não, até quebrar ela. Quebrar ela? Não consegue fazer isso. Você não consegue fazer seus trem entangar ela não pra quebrar? A gente tá. Pra segurar ela? É mesmo, a gente tem. Tá, tá, ó, é o primeiro andar. Tá no primeiro andar, mas tem andar, mas tem coisa embaixo, o chão é pedra. Ah, entendi. É. Os fungos, não vai precisar usar os fungos de lá, não? Vai os fungos? Coisa? Os fungos. Esse pode usar os fungos. Vai travar. Mas os fungos não vai conseguir travar, os fungos é tudo esponjoso. É tudo. É. Não, vai pra grudar no chão, assim, a porta, sei lá. Ah, pra agarrar na porta não conseguir ficar. Na ringe dela, né? É, pode ser. Pode ser? Não. Então manda. Vamos lá. Contra a força da porta. A força da porta é mais 5. Ih, deu 8. Vai lá. Não, vai tentar usar os fungos para não engastalhar. Isso, deu 13, 14. 13. Gasta seu pontinho de energia. O negócio subiu lá. Aquela fungaiada toda agarrou e tá grudando e subindo aquele monte de fungo e envolvendo. A porta você tá segurando. Doido. Tá? Então vai ficar mais fácil. Então beleza. Né? Na próxima eu tento segurar outra, se eles engraçarem essa aí de vez, entendeu? Exatamente. Vou fazer a faz um teste de constituição pra ver se acorda, porque entrou um pouquinho de oxigênio. 2d6 mais constituição, tem que tirar 10. Se eu cortar, eu vou ler. Meus pênis, sabe como é que é que eu tenho que ter que ter um novo. E eu acho que tem descanso de 10 minutos, lembra? Tem descanso de 10 minutos. Tem. E mais que eu fazer. Agora que eu tô gastando o primeiro pé agora. Se estiver acordando, eu vou ler, tentar ler de novo. 9. É só a constituição? Só a constituição. Acho que deu, não deu, não? Deu, deu 9. 9 é 10. Não, ah, tudo deu 9. Deu 9. Ah, tá. Então, ela continua, Tulis continua desmaiada. É. Tyron. Tentar segurar a outra porta. Segurar a outra porta? É, os fungos conseguiram engastanhar aqui. Conseguiram, aqui ela tá aberta. Mas as outras estão batendo e tirando o ar da sala. Você faz o da porta, eu faço aqui. Isso. O que eu tenho que fazer? 2d6 mais 5. Ixi, deu 16. Eu que deu um pouco, peraí. Eu cutuquei o seu corpo. Eu cutuquei o seu corpo. Deu 13. Tá menos bateção. Tá menos bateção, agora tá menos 2 pra você. E um já acordou, então. Vai lá. 12. Vai lá. Ai. 7 mais 2, 9. Mais 5. 14. 14 menos 2, 12. Deu na pinta. Yes! Isso é uma. Isso aí, na verdade, é um slamming portal. Limpa, acabou? E é água benta. Água benta. Joga água benta, para na hora. Tá, e aí. Pode berrar pra alguém? Pode berrar pra alguém. Gente, tá com água benta? Que para. Não tem água benta. Eu tenho. Como assim, gente? Tem que andar sem água. Agora tem. É a minha vez? É. Então joga nas que tá falando aí. Então, vou jogar. Eu tenho 6 frascos de água benta. Não, você pode jogar 6 frascos de água benta. Joga um. Pois é, uma das ação. Quanto que eu vou gastar na ação? Eu consigo jogar, sei lá. São quantas portas estão faltando? Tem duas. Tem joga duas portas. Uma agora e a outra depois do jogo. Você pode pegar as duas e fazer assim. Não. Aí a gente joga com uma dificuldade. É melhor não, eu preciso só isso. É, lá, então pega uma e joga na primeira. Isso. Beleza, então você jogou o frasco de água benta, ela para na hora. Beleza. E de dentro dela sai um rosto assim, fantasma, agora explode no ar. O rosto da de um porta, prisioneiro. Né? Saiu da porta. Ah, vou correr lá no padre e pegar a água benta dele e jogar. Tá, você pega lá a água benta do padre, joga no segundo. Beleza, aí explode assim. E a terceira porta tá lá presa. Ela fica meio que tremendo assim. A gente vai calmamente, alguém vai lá e vai. E jogar mais uma água benta? Tá. O padre tem 4 água bentas. E água benta? Tá? Eu tô morto, não. Acordou já com a primeira. O ar já voltou. Então pronto. Cria um galão de água benta. Galão. De onde vocês vão tomar essa água? A água do cantil pode virar água benta. Então tá. Tem, toda a água de todos os cantis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantis. Abençoa logo essa água aí, gente. Pronto, abençoei todo mundo agora. Minha, minha. Tá bom. Então, cada um tem uma garrafa. Pode abençoar a cerveja? Cerveja benta. Então ganhei mais uma. Pode abençoar a cerveja. Cerveja benta. Isso aí. Cerveja benta. Ah, não, a cerveja não funciona, não. Tem que ser água pura. Água benta. Porque senão ia poder ter cerveja benta, vinho benta. Mas que aí você só pode assistir água benta. Mas não tem vinho benta? Não. Tem vinho benta. Vinho, tudo bem. Você viu batizando criança com vinho? Mas a comunhão. Mas faz parte do sacramento. Ele não é benta. Ele não é benta. Ela vira cerveja comum. Ele não é benta. Então. E se fizer cerveja feita com água benta? Pois é, ela deixa de ser benta. Tá? Ah. Vocês vieram aqui pra conversar ou pra salvar a minha cidade? É, a gente veio discutir teologia. Uma amor. Então vamos, e agora? Quanto que a gente vai? Agora tem um na frente e dois do lado. Uma porta na frente e duas do lado. Fechado. É, então vamos ver. Tem pegados no chão, tem cheiro, tem barulho. Tem mofo até o joelho. Tem o mofo até o joelho e o mofo abafa qualquer tipo de rastros. A gente jogou água benta no mofo? Não. Jogou, mas o mofo não. O mofo é mofo. Molhado. O mofo é mofo e é isso aí. Acontece nada não. Cresce mais um pouquinho. E se eu curar o mofo também não vai acontecer nada? Você vai curar o mofo? Pra ver se é um mofo. Velho, é um mofo. Eu já você não sente mais. Inclusive, você não sente maligno no mofo. Você não sente maligno, uma energia maligna no mofo. Ok. Adora que entende tudo de natureza. Tô falando. Então, vocês vão. Não, você queria fazer amizade com na o mofo. Na frente. Eu já usei o mofo, já comecei. Ó, vamos lá. Nós vamos lado direito. Lado direito. Que tá no corredor. Seguindo em frente, que dá no outro corredor. Do lado que parece que dá numa sala maior, assim, grande. Vamos na sala maior. É, sala maior. Ótimo. Alívio do mestre. Oh, meu plano deu certo. Então... Não li aquilo tudo à toa. Tem uma porta assim que leva até o final da aventura fácil e o resto é um desespero completo. Essa é a porta que a gente pegou. É lógico. Cadê o... Ah, mas a gente fez isso. Foi legal. É, não, não foi legal. Sim. A gente quase morreu. Não, mas foi legal. A gente quase morreu. A gente não morreu. Morreu. Essa é a parte legal. A parte legal, sei, quase. Sei. Vocês chegam, ó. Várias. Vocês chegam numa sala gigante, né? Várias colunas, várias fileiras de bancos de madeira, todos manchados com mofo e meio destruídos e despencando por negligência. Nossa. É, eles estão de frente a um palco separado do resto do local por uma parede de barras de ferro. E aí, vocês entram lá, o padre Grimbaro chega. Aqui era onde se fazia os julgamentos. Aqui é que se julgava a morte muito dos prisioneiros. E ali, onde tem aquela grade, era onde eles ficavam aguardando as sentenças. Pra botar a máscara do capeta, a máscara da caveira? É, vou dar uma panorâmica. Aí você vê que lá onde tem as grades tem vários prisioneiros assim, esperando pela sentença. Tudinho. É. E você vê que tem uma mesa. A mesa tem alguns papéis meio fantasmagóricos, um martelinho fantasmagórico. Mas parece que o fantasma que dava a sentença ali não está lá. Entendeu? Não tem o nome em cima da mesa? Acho legal. Tem o nome. O nome é. Judge. Dread. Warden. Warden é que dava a sentença? É, ele dava a sentença. É. Não acho legal. Não. Vai lá, Warden. É poder demais pra uma pessoa. Também acho. Mas ele é bonzinho. Warden what? Dread. Não, o Warden é Halkra. Oh, oh, oh. Raiva Halkra. Oh. Raiva Halkra. É. Ah, Raven é que ele Halkra. É o dono. É. Marido da mulher. Isso. É o dono do breguete. Dono da bola. Então. Tá, não tem mais nada aí. Os prisioneiros estão assim, estão olhando pra vocês, assim. Pra vocês. Estão olhando pra dá pra conversar não, com vocês. Eles? Eu já tentei começar uma vez, né? Dá pra conversar eles não. Eles não, né? Conseguem falar. Parece que alguém. Mímica. Deu uma ordem pra eles não falar. Eles olham pra vocês com esperança. Parece que você viu no olhar com esperança. De repente, você vê que eles estão olhando pra você, de repente eles olham assim pro lado, assim, e começam a se afastar. Uai, gente, não, então... não tem uma sala que vão passar impune. Vocês não olham pra onde eles olharam. Tem uma sala que vão passar impune. Olha pra lá, gente, vocês estão vendo alguma coisa? Não. De onde tá vindo o negócio? Aí você olha assim, de onde tá vindo o negócio, assim, você vê, você sente uma coisa horrível dentro de você, assim, no seu estômago, você começa a sentir meio ruim, você vê só um tentáculo passando assim, sumindo. Parece isso? Que agora. Apareceu na parede assim. A gente agora. Veio e entrou pra dentro assim, ó. Eles viram isso? Hã? Não. Gente, agora passou um tentáculo contigo. Ali. Um quê? Tentáculo. Yes. Saco. Não, foi um tentáculo. Bento mais. Ciência, fantástico. Beleza? Beleza, tá ótimo. Vamos só sair dessa sala, vamos lá. E na hora que vocês viram pra sair, não tem jeito. O chão de vocês começa a ficar extremamente gelado. E você olha pra pé do chão, pros pés, tem vários gelos no chão, começa a surgir gelo, começa a sentir muito frio, a respiração começa a dar um vaporzinho assim. E vocês estão indo em direção à porta, o gelo vai saindo de baixo e vai fechando a porta. Assim. E esse gelo, ele sai de onde vocês estão e começa a espalhar para os lados. Você começa a sentir muito, muito frio. Ótimo. E... temperatura vai caindo muito, muito forte. Ah, tá, doido. E aí é o seguinte, vou rolar o ataque de frio contra vocês. Ele é mais 5, deu 6 mais 5, deu 11. 2d6 mais constituição, tem que dar 11. Isso aqui, cara, sem constituição, eu tô... É, que saco, eu tô... Ah, vitória, 11. Consegui! 11! Mago, mago! Tonissa, suas pernas congelam, assim, e elas claro. Ficam quase pretas, assim, azul e preta, e te dá dano, okay, um D6 tá mais 3 de dano, deu 4 de dano de frio. E a Tonissa tá assim, um D6 mais 3 de frio, tá? E aí, o que, é que vocês vão fazer? E aí... Tacar fogo com lá. Com licença, vocês podem não saber, mas eu sou um mago elemental. E um dos meus elementos é fogo. Com licença. Eu sabia. Ah, eu sabia. Cajadinho, círculo de fogo pra quebrar o gelo. Beleza. Aí você quebra o gelo. E ele volta. Né? Onde tá o seu... Metaforicamente? eu contei uma piada engraçada. Foi primeiro, pessoal, o que é o botinho vermelho dentro do liquidificador? Você macha, é uma magia ligada ao literal e o metafórico. Magia metafórica. Uau! Eu tenho sempre que contar uma piada toda vez que eu preciso fazer. Pra quebrar o gelo. Aí você conta a piada, quebra o gelo, faz assim. Na área onde tá o círculo ativo, de gela. Mas essa aparição do gelo continua no resto. Não é assim que destrói ela. E eu? Hã? Soltou minhas pernas? Você fez na perna dela? É uma área de 4x4 que eu consigo fazer. Isso. Então, mas você sabe controlar assim? Então, controla. Não é só julgar, não. É controle. Então, beleza. Aí você, seu pé, volta, sai da gangrena preta de frio e volta assim. Obrigada. É, você ainda tá com todos os dedos do pé intactos. Já é alguma coisa. É lógico. Você vai olhar no livrinho? Yes. Good criatura time. Vai Olhe, fazer outra coisa esse livrinho. Não, não. Aí eu vou tirar minha máscara, colocar meus óculos de leitura. E coloco os óculos no cio da máscara. Ela lê, aí eu faço o segundo ataque. Vocês podem fazer outras coisas também. October? O que você vai fazer? Vamos lá, October. Pense. Puxar um agasalho. O Hans foi em direção à porta e tá batendo com o florete dele pra quebrar o gelo, assim. O que faz o bastão solar? Bastão solar? É. O que é isso? Não sei. Tem gente achou. Eu tenho quarto. Mas é de luz só. É de luz. É tipo, e é luz como se fosse luz do sol. Assim, tipo, sou bicho que não gosta de luz do sol, é coisa. Isso, vai fazer. Eu vou correr lá e bater com o machado no gelo também, tentar quebrar a porta. Beleza. Se no ataque você conseguir 15 no ataque e o Hans conseguir 15, vocês quebram a porta e o gelo cai. Rola aí. Dificuldade 12. No livrinho. Joga na benta. 15 de dano ou 15 pra 15. Acertar? É 7, né? Não, 15 pra acertar. Não precisa rolar o dano, não. Só o 15 pra acertar já garante. E 15 pro Hans. Então, nós dois acertamos. A porta cai assim. Entendeu? Mas o Cold Spot, ele continua, ele segue pra dentro. Dentro da... Ele tá atacando o César, ele tá cercando o César. Água benta dentro da sala, né? Hã? Água benta. Provavelmente água benta. Tá, você joga água benta no gelo. A água benta congela e fica umas pedrinhas assim, congeladas. Ou seja, não é com a água benta que resolve. Vamos ver como é que é. 7 mais. Dúvida, agora a gente quer limpar no meio. 16. 16, beleza. Eu pedi 12. É o seguinte, eu pedi 12, você tem 16. É muito simples. Você tem que esquentar. A água benta. Esquentar um objeto de metal até ele ficar bem vermelho e jogar no centro de um cold spot. Isso aí. Aí o objeto de metal, o calor dele. É, como é que é? The warm of the object. O calor do objeto vai absorver a entidade. É isso aí. Vamos à obra. Aqui deve ter esse ponto central. O ponto central era onde tá ele colocou. Tá na gente, eu acho. Não, tá, onde, tá no centro onde vocês estão. E você, vocês conseguem ver que é um local onde o gelo tá mais forte, assim, ó. Tá maior, assim. Ok, okay. Então, mas a gente tem que achar um objeto de metal, então. Dá qualquer coisa aí, gente. Uma adaga, dá qualquer coisa aí. Não, minha adaga não. Ai, meu Deus, toma meu. Ataque do bicho, enquanto vocês estão decidindo. Minha adaga de tiro, não. O que vai acontecer com a minha adaga? Eu só esquentar ela, senhor. 15! 15 contra a Constituição. Todo mundo. 2d6 mais Constituição. 15. Todo mundo vai comprar tolerância agora, né? 2d6 mais Constituição. Sobrei. Ih, sobrei. Tem que dar quanto? 15. 15. Ah, não dá. De jeito nenhum. Quanto sobrei? Nem se eu tirar 12. Não, os anão tu consegue. Hans Flambeau. Hans Flambeau. O Hans pegou e ficou azulzinho. Eu quero gastar um PE pra eu usar meu poder de fogo ao invés de Constituição pra sobreviver. Ó, o Hans vai tomar dois ataques do bicho. Nossa, deu 9 no primeiro e 6 no segundo. Só vocês falar que eu não protejo meu personagem. Eu quero gastar um PE pra, em vez de rolar Constituição, rolar meu poder de fogo. Eu, tipo, me proteger do ataque. Tá, tudo bem. Rola com o seu poder de fogo. Aí rola, aí deu. Beleza. E quem não passou? Eu. Vocês querem rolar um pra todo mundo ou um pra cada um? Depende, rola e a gente escolhe. Eu vou rolar um pra cada um. Tá. Um D6 mais 3, 8 de dano. Um D6 mais 3, 8 de dano. Ai, um D6 mais 3, 6 de dano. Eu também tô vendo. Um D6 mais 3, nossa, 9 de dano. E agora. Agora eu peguei. Agora a Paula tomou dois ataques de. Ah, Tulissa tomou dois ataques de frio. Foi. Rola 2d6 mais Constituição. Rola 2d6. Rola 2d6 mais Constituição. Deu quanto? Você tirou 8? Lógico que não. Não tira nenhum. Tá gripada. Sinusite. E o seu curar não cura doença. Seu nariz escorrendo, seu olho tá pesado. Até o final da aventura. Agora, tá meio assim, né? Eu também. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo poder de ti. Vou pegar uma adaga, vou esquentar até ficar incandescente com o poder de fogo. E jogou lá no centro. Colocar no centro. Na hora que colocou no centro, o bicho. Que entrou pra dentro da adaga, quebrou toda. Não, ainda bem. Viu? Foi esse negócio. Viu? É porque eu adoro mais. Eu só. Eu valei. Vocês vão continuar. Vocês começam a escutar uma música no fundo assim. Não! Carry on my wings! I'll be waiting for you to come. Escolheu? Essa aventura é toda supernatural, não me esqueça. Na. Aí sai o grupo assim, câmera lenta. Já rolou os episódios. E câmera lenta, a turista se espiando. Aí boa, né? Meleca do lado. Meleca benção. Meleca benção. Aquela nuvem de perdigoto. Brilhando aqui nem anime. Assim. Já rolou os episódios que eles falam dos fantasmas. Como que funciona? Como que é o dos fantasmas? É mesmo? Foi doido. Não, eu tô doido pra voltar, porque eu adoro aquele. Eu gosto dos personagens. É. Fantasma foi doido demais. Cara. Ah, então não conta, eu vou voltar. Eu vou marcar tudo. Eu parei nada. Não explica 100%, não. Não explica 100%, não, tá bom? Tem coisa que ainda fica sem saber. Ah, sei. Mas o lance do sal, né? No geral, não. O fantasma, mostra o fantasma. Ah, sei. Então, como é que cria, como é que monta? Passa na cabeça dele. Que ele pensa. Ele pensa a sua borracha. Nossa, cara. Por que ripa? Palavra mais legal. Então vamos lá. Continuando no Ghost Facers. Aqui não tem nada. A gente tem que voltar pra outra sala e numa das duas portas. Né? Não, espera aqui. Deixa eu ver se esse auditório Eu posso ler um pouco sobre tentáculo? Não tá nada. Sobre tentáculo. Tem um índice remissivo de termos gerais. É, tem um que é tentáculo. Aí vai indicar tudo que tem tentáculo. Só aquelas características lá, aquela textura. Pode, mas só que vocês estão andando. Tamanho. Você vai ficar lendo andando assim? Eu consigo? Eu consigo, né? Consegue, mas pode ser que você caia no chão, assim, trombe na parede. Não, então. Isso aí. Dá, pode ir. Apoia no anão. Agora é 18, tá? Nossa, sabe. Vamos lá. Não tem jeito, não. Isso vai ser 3 tentativas. 18? Tira 2, 6, 7, 11. Ah, tem 12 aqui. Só tirar 12. Na próxima é 17. Na próxima é 17, depois 16. Tá. Então agora você tá procurando assim, tentáculos transeluzentes, fantasmagóricos, não achou nada. T de tentáculo, tem tudo. Menos tentáculo, tem tudo. Eu vou arrumar um jeito de roubar esse livro. O grupo inteiro vai atrás, né? Eu posso botar esse livro em qualquer lugar que vocês vão. Vou tirar o xerox esses livros aqui. Memorizar. Vou desenvolver uma. Mas o livro é, tá todo em código da Ordem Palatina. O problema não, eu aprendo, porque agora eu já roubei o livro da Ordem Palatina. Um daqueles do tempo. Já eu vou ter memorizado esse livro. É verdade, já era que você memorizou. Não, porque esse livro é mágico, entendeu? À medida que você vai tendo aventuras, ele vai aparecendo mais coisas. Vai preenchendo. Entendeu? Esse livro é mágico, inclusive é vantagem que você comprou. Você gasta um ponto aí. Então, os monstros que você enfrenta que não tinha lá, vai ter a partir daquilo. Aparece. Sem você ter que escrever. É tipo Pokémon. É igual o livro do Charmed. É tipo Pokémon. Depois no final descobre que o livro do mal é o da Erika. É esse que não podia. Você completou. É esse que não podia. Todos esses monstros lá agora vão atacar o mundo. Aí o Cthulhu. Thank you. Então vamos lá. Vamos pra outra sala. Lá é corredor, né? Falar se não tem na mais porta nessa sala. Não, tem, não tem. Opa! Ai, chegou. A pizza? Pizza? Opa! Tem uma porta. Que... Ah, tem uma porta pra entrar na esquerda. Aí, ó. Tem uma porta pra esquerda. Nada, a gente tá porta. É, a gente não tem mais auditório. Vocês podem voltar ou vocês podem seguir em frente. Então a porta é à esquerda. Vamos seguir em frente. Vamos seguir? Isso. Tá. Aí eu faço esse S18 inteiro. Tudo bem. Tudo bem. S18. Tem uma moto de fundo? Da sala. Da esquerda. Nós vamos ficar umas duas sessões na sala. Mas é isso que eu falei. Vocês querem ir até o final, vocês acabam morrendo. Mas tudo bem, não dá. Essa dos dois. Nossa senhora. Isso é dessa. Legal. Ok. Vocês estão entrando na sala de treinamento, diz o padre Jim Burrow com a sua cara de maracujá de gaveta. Podia só perguntar para ele. Ogros. Na verdade, a gente podia só perguntar pro Jim Burrow, né, que fica, sei lá, as salas principais, né, em vez de sair abrindo todos. É, tipo isso. Ele é o nosso guia, ele sabe onde vai. Tá... Eu não me lembro muito bem. Pra que você veio mesmo? Eu vim acompanhar vocês. Para? Para purgar os meus pecados. Porque eu tenho parte nessa tragédia. Como exatamente você vai purgar os seus pecados se você só tá vindo atrás da gente? Eu vou acabar com a maldição da minha família. Eu vou matar o padre Jonathan. Você tá muito má com ele. Mas se quiser eu vou embora. Até mais. Não, tchau. Não. Já que tem pessoas que não me querem nesse grupo. Eu só tchau. Adoro. Eu vou embora. Pode ir só adora que não diga. Pode atravessar toda a fortaleza cheia de fantasma e ir embora sozinho. Tchau. Pensando bem, ficarei perto de vocês. Parece que Lady Farazman, a grande deusa, está olhando por vocês. Ah. Então a gente tem que decidir em algum momento se a gente vai realmente tentar entrar em tudo ou se a gente vai tentar ir com mais foco. Acho que a gente tem que ir com mais foco. A gente tem que treinamento, talvez não seja nada interessante pra gente entrar. É, tá dando merda em cada sala que a gente entra. Toda sala tá dando alguma coisa, né? Então vamos evitar a sala de treinamento. Vamos voltar, não vou pra sala de treinamento, não. Vamos voltar. Foi outra porta. Vocês vão voltar? Não vai voltar entrar, lá pra não? Sala dos fungos, aí lá tem outro corredor. É. Mas essa sala de treinamento pode ter alguma pista pra gente, aonde estão os 5 prisioneiros? É, então tá. Tem numa toda sala, sala pode ter pista, é real. Nessa lógica, a gente vai entrar em todos e zerar dungeon. A gente vai saber, quer saber onde está esse prisioneiro? A gente vai saber pelos sonhos que a galera teve. Teve um que teve sonho com o degolador já e outro com eu outra coisa. Sonho, eu também não lembro. Seu sonho foi numa cela. Você estava presa numa cela. Achar uma cela. E o outro tava numa sala de torturas. É aí, ó. Então a gente vai ter que achar uma sala. O padre não lembra onde é a sala de tortura? Eu nunca desci até a sala de torturas. Eu conheço só esse andar aqui. Não, cara. A parte burocrática. Sim. A sala de tortura tá lá, perto. Deve estar perto. Tá no nosso. Mas dizem que existem várias grandes masmorras nos subsolos. É lá mesmo. E aposto que é no último subsolo. Menos 6, andar 6 pra baixo, né? Não, é só um subsolo e também deve estar desesperado. Ah, eu boto fé dele aqui atrás desse negócio. Training room. Sala de treinamento leva a outras salas. Então nós podemos voltar e entrar para os outros lados de lá. Que salas que ela leva? Sala de treinamento. Sala de treinamento, se não me engano, se não me falha a memória, a sala de treinamento leva para o pit. Ué, vai lá mesmo. Vai rolar. Não, é o pit. É, mas esse pit leva pra onde? Não, uma vez lá embaixo a gente procura. É. Então, uma sala de treinamento. Porém, pra lá tem escadarias que levam pros andares de baixo e de cima. Também, a sala de treinamento leva até a sala. Não tem como saber, cara. Mas a gente pode ter uma pista, não dá pra gente já conseguir dar tudo, cara. Se a gente tiver uma pista, pelo menos, vai dar um chute melhor. É que é porque é o seguinte: no final das contas, os caras lá dos necromões, não sei o que lá, sussurram, né? Tipo, a gente tá. Ok, que os fantasmas não tem lugar específico, mas e os caras que levantam acordados, a sala de treinamento também e tal. Leva para a sala dos. Das propriedades, dos aparelhos, de tudo pertences. Dos pertences. E onde guardava também os pertences dos prisioneiros e tal. Mas pra chegar lá tem que chegar através do auditório. Se a gente achar algum item mágico, agora tá sendo importante. É. Mas assim, o que tá achando? Vai achar, tipo, a gente não tem muita direção. Aí, ou a gente vai andar tudo e a chance de morrer é muito grande, porque cada sala que a gente tá tendo um perrengue, ou a gente tá tentando pegar umas dicas assim, umas suposições pra dar uns chutes melhores. Tipo, aqui na a cela que você teve no sonho tinha uma janela que dava pra ver na cidade, então deve estar no.